Começa agora o Quadrincast. Potter! Why so serious? He called him Hellboy. Call me the Punisher. And kick ass. I am Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e sem você, os dias vão ficar mais curtos e as noites mais longas. Aqui é Vitor Azambuja e a física no universo DC funciona de uma maneira muito estranha. Meu nome é André Facas, mundos vivem, mundos morrem, mas Pelotas continua sendo a capital gay do mundo. Aqui é Luiz Garavello e eu ainda me emociono até hoje quando leio a elegia feita ao Flash. Eu sou o Ricardo Sorvillo e a sua terra morrerá. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Pois é, tropa, a gente está começando aí mais uma leitura de e-mails nessa edição em que a gente fala de Crise nas Infinitas Terras. A gente vai fazer aqui a leitura de e-mails e comentários da edição 34, que foi a última em que a gente falou de Avex. O Ricardo reclamou que a gente não falava Avex aí pra... Eu acho que a gente tem que falar Avex. Aí, Avex. Tem que sair no Brasil Avex. Avex. Vingadores. Avex é versão de vírus, né? É, né? Também falamos sobre Marvel Now. E os comentários e os e-mails referentes também ao último Quadrinho Comenta, Quadrinho Comenta 5, que a gente falou da animação da DC Dark Knight Returns com a ilustre participação do mestre Torinho, né? O rei da podosfera, né? Muitas mentions no Twitter. Rei da Mansion. E pra fazer essa leitura de e-mails, tá aqui comigo o André Facas. Olá. E o Ricardo Sorvillo. Opa! A gente começa dando aqui uma notícia excelente pra um dos nossos ouvintes, que foi o grande vencedor da promoção Cyclops Was Right. Como? Qual que é o nome da promoção? Cyclops Was Right. Que rufem os tambores, o vencedor foi... Matheus CTM. O que será CTM? Será alguma sigla? Comandante? Não, não é comandante. Então o que, que é? Deve ser, não sei. Bom. Carlos Tavares Magalhães. Será? Comandante Trindade Machado. Cara, se o Facas acertou, por favor, nos avise, Matheus. Pois é, Matheus, parabéns. Você foi o vencedor aí da camisa Cyclops Was Right, que vocês sabem, é uma parceria aí nossa com o pessoal da Fiction Corp. Né, Fiction Corporation, pessoal que, se você ainda não conhece a Fiction Corporation, tá dando mole. Essa camisa aí do Cyclops, ela é na cor preta, né, com toda aquela qualidade que a gente já tá acostumado da Fiction Corporation, malha penteada, fio 30, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado. E tem tamanho nerd, que se não couber em você, você consegue encapar o seu carro para ele não tomar chute. A única camiseteria geek nerd da internet que me serve. Isso já diz bastante. Quem me conhece pessoalmente sabe que é um problema. Eu não tenho camisetas nerds, só tenho as da Fiction. Aí a boa notícia pra você, que agora ficou triste porque não ganhou a camiseta, ela tá à venda lá no site da Fiction Corporation, e aí vai um aviso para os nossos ouvintes todos, né? A gente tá abrindo uma lojinha, a gente pode dizer que é uma lojinha lá dentro do site? A lojinha. É quase um standzinho da 25 de março. É a barraquinha. Barraquinha do Quadrincast. Então, lá tem dois produtos. Tem lá, você pode comprar a camisa do Cyclops Was Right, ou você pode dar um beijo em um dos nossos participantes. Eu poderia falar que só as bonitas poderiam fazer isso, mas isso vai me gerar também problemas. Então, é melhor não falar nada, Ricardo, né? Mas então, lá no site da Fiction tem uma categoria, né, que são blogs e podcasts, e tá lá, a gente tá estreando aí a categoria da Quadrim com a camisa Cyclops Was Right. Vai vir bastante coisa bacana por aí, a gente já tem muita coisa planejado, fiquem de olho e comprem a camisa lá, que ficou muito bacana mesmo. Comprem porque as contas não param. Né, quadrinho, a gente tá todo mundo querendo trocar de carro esse ano, então, por favor. Além disso daí, a gente tem um anúncio importante pra fazer do mundo dos quadrinhos, né, além da nossa promoção. Não é, Ricardo? Parece que o troféu Angelo Costini iniciou as votações. Isso aí, abriram as votações do 29º Troféu Angelo Agostini, que é para quem não conhece, a premiação anual, né, da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas. Essa de enrolar, hein? Caricaturistas. Quadrinistas e caricaturistas, agora deu certo, né? E abriu a votação, né, para eleger os melhores artistas brasileiros de quadrinhos 2012. Então, o link tá aí no post, participe, vota lá. Tem muita gente boa lá participando, inclusive algumas que a gente conversou aqui no Quadrincast. Você que é fã de quadrinhos não pode perder essa oportunidade. Como a gente sempre faz aqui, né, voltando ao nosso plano de dominação mundial, ou pelo menos da podosfera, né, a gente foi mencionado aí em alguns podcasts aí, fomos mencionados em alguns sites dessa última quinzena. Quais foram eles, Facas? A gente foi citado no Renegados Cast 14, Disney Parte 1, citaram a gente na leitura de e-mails, uma coisa rápida, e o Renegados Cast, ele conseguiu uma coisa que é rara na podosfera, eles conseguiram ter mais membros que o Quadrincast. Putz, caramba, que é a Legião dos Super-Heróis. Eu já tava achando que a gente tava virando a Legião dos Super-Heróis, mas os caras não, os caras já tem 12 participantes. Pelo amor de Deus, então se você acha que 8 é pouco, 12, meu Deus do céu. Imagina esses 12 discordando um do outro ali no meio, mas isso não acontece, né, no podcast. Não, isso aí é intriga da oposição. O site do nosso amigo Coveiro, o Marvel 616, se você não sabe, o 616 é o universo Marvel, número que der, né, o Alan Moore deu esse número, então seria referente dentro do multiverso Marvel, o universo Marvel padrão. Peraí, foi o Alan Moore que deu esse número? Não sabia disso. Foi numa história do Capitão Britânia, que mexia com o multiverso e tal. O Capitão Britânia era o Capitão Britânia 616. E dizem os místicos, os pau nos cubos e descolados, que 616 na verdade seria um número satanista. Era 666, bom. Eu não entendo muito disso, depois a gente consulta aí a bruxa de plantão, a Nikita, depois. Pra... É verdade. Então é a bruxa do 71. E você, Satanás? E aí, nosso amigo Coveiro citou a gente aí, lá nas informações inéditas do Brasil, tá lá o site aí no post, você está ouvindo, vá lá no post, tem lá o link no Marvel 616. O site Gibisauros, Mestres do Terror, número 49, também cita a gente, muito bacana, e a gente de novo tá lá, no site Action and Comics, muito conhecido aí, quem tem olho de vidro e cara de mal, só os fortes vão entender essa referência. Aham, Cláudia, senta lá. A gente foi citado pelo podcast sobre Vingadores X-Men, pelo Avest. Exato, pelo Avest. Então, assim, citaram a gente lá novamente. Estamos ficando conhecidinhos. Inclusive, a gente até recebeu e-mail de gente que andava sumido, né? A gente recebeu e-mail do Douglas Puglia, né? Seria Puglia? Puglia. Ele é o cara que era da turma do Quiabo ou tô ficando maluco? Não lembro agora. O cara tá aparecendo há tanto tempo que ninguém sabe. Eu acho que é assim. Douglas, esclareça, nós estamos ficando velho, entendeu? Pô, cara, a gente não lembra de coisa de 3 meses atrás, entendeu? Eu achei um cabelo branco hoje, tanto na minha cabeça quanto no meu saco. Que deselegante! É. Bom, enfim, e-mail do Douglas Puglia, abraço pra ele. Ele diz assim, boa tarde a todos. Bom, ele deve ter escrito só tarde. Diz que há tempos que não escreve, mas continua ouvindo todos os podcasts e a nova iniciativa do Quadrinho Comenta, que ele achou bastante interessante. Muito obrigado. Ele fala que já há um tempo não compra mensais de heróis. Aliás, de heróis, ele compra alguns encadernados que têm boas críticas ou mesmo clássicos antigos, o que realmente vale o investimento. Mas por quê? Interrogação. É justamente por algo que ele sentiu falta na nossa discussão do Marvel Now. É a lógica de mercado, né? Peraí, como assim você te fala? A gente começou por isso, cara? É verdade. A gente começou falando da lógica do mercado, cara. A gente começou explicando ele justamente... Ele pulou essa parte. Olha, sabe o que foi? Ele não quis ler a leitura de e-mails. Ele não quis ler a leitura de e-mails, ele avançou pulou, muito e pulou. É verdade. Ó, tá vendo, Douglas? Pô. E quem gravou essa última? Pior que eu tava nessa última. Acho que é pessoal esse negócio. O cara pulou a leitura de e-mails. Não gosto desse cara falando. É, pode ser. É problema com o Laurentino. Não é, velho. O cara nasceu em alguns lugares. Quando o cara nasce, é foda. Eu entendo. O cara vai lá fazer passeata lá pra ficar com o dinheiro todo do petróleo pra ele, cara. Pior de tudo é eu ter que ouvir alguém falando de sotaque aqui, justamente os dois com maior sotaque no quadrinho, mas bom. Bom, enfim, ele fala que o Marvel Now claramente é o posicionamento da Marvel em relação aos 952, né? Puramente disputa de mercado. Qual é a lógica do mercado aí? Tá bebendo de tarde, velho? Ele fala aqui que o Wolverine jamais seria preso, pois tem peso maior em vendagens, né? Falando da prisão do Ciclope no final. A própria constituição da trama de AVX, Avesh, né? É uma releitura de Guerra Civil na tentativa de polarização e aumentar as vendas. Mas ao contrário de Guerra Civil, não teve competência para tal, pois a trama não é tão boa assim. Já falei, cara, a trama de AVX era um jogo de luta, de crossover, tipo Marvel's Capcom, que os caras jogaram para quadrinho. A Marvel e a DC sempre participaram da lógica da indústria cultural, porém está cada vez mais nítido esse posicionamento em termos de ritmo de produção e de criação de material multimídia para os seus produtos. Isso é verdade. Aliás, em resumo é isso, produtos e não personagens. Por mais que isso incomode a nossa consciência e venha a manchar um pouco a nossa infância. Isso aí ele tem razão, viu, cara? A gente é muito ligado afetivamente aos personagens, né? De uma maneira completamente heterossexual, é verdade. Mas na real mesmo é produto, né, cara? Então o esquema é esse. Além disso, a gente teve alguns comentários aí no nosso... lá no post, né, lá no site, o Quadrincast. O primeiro que a gente vai ler aqui é do Felipe Silveira. Ele começa bem, dizendo que foi um ótimo cast, e depois já caga tudo de uma vez só. Ele define: o cornoclope é bucha. Cornoclope é bucha. Felipe, eu não vou dizer quem é cornoclope, porque a gente tem um carinho muito grande pelos nossos ouvintes aqui. Mas eu acho inaceitável o cara aparecer num podcast da quadrinho falando um negócio desse, cara. Não, é um absurdo, na verdade, você tá defendendo. O cornoclope, o cara conseguiu definir o personagem. Quantos anos tem o Ciclopes? 50 anos? 63, né, eu acho. É, 63, vai fazer... E vai fazer 50 anos ano que vem. E, assim, definiu em uma palavra, cornoclope, cara. Depois ele diz que o Capitão tinha razão. O problema é a argumentação que ele usa pra dizer que o Capitão América tinha razão. Não se discute com quem socou o Hitler na capa de sua estreia. É verdade, cara. O cara socou Hitler, automaticamente ele tem razão em todas as discussões. E um ponto que ele queria destacar é sobre o maior de todos, o Namor. Eu achava que o Colô... O maior de todos? Eu achava que o Colô... era maior. Ele, não, né? Eu achava que o Hulk era o maior. É, o Hulk é o maior de todos. Ah, isso maior... diz muito sobre a pessoa, viu? O maior de todos os heróis, o Namor? Ah, cara, então tu pode... Se você acha que o Namor é o maior de todos os heróis, você pode ficar chamando o Ciclope de Cornoclope. Olha lá, ardeu, hein? Vai, Felipe, ardeu. Você viu que ardeu. Aí ele fala que, tipo, depois que ele deixou de ser um Fênix Man, ele gosta de criar termos, né, o Felipe, né? Depois que ele deixou de ser um Fênix Man, o Ciclope diz que ele se tornou um renegado, o Pantera quer o couro dele, e do nada os dois estão na mesma equipe. Explica essa porra, Batman. Ah, não sei, cara, pode Batman ser. Batman não, Batman. Mas pode ser o famoso caso de entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é paixão, é ternura. Eras isso, ótimo trabalho. E Coveiro, o Falcão de Aço é foda, só que não. Essa é a última mensagem que ele deixa pro nosso amigo. Eu acho que aí passou o efeito do peiote e ele falou coisa com cano. Pois é, né, aí ele já tava já são. O comentário do Pablo Sarmento, que é outro que tava desaparecido também. Ele fala: muito bom o cast, pessoal. A Vesha, certamente, quando chegar ao Brasil, vai ser um estouro. É de fato, vai chegar e vai explodir a banca. Tomara que não. Vai ser um ataque terrorista, praticamente. Pois será extremamente necessário para entender o Marvel Now. E isso implica em mais mensais. Ele tá dizendo que isso é bom, né? Isso na visão dele é bom. É uma coisa boa ter mais. Não sei, deve trabalhar na Panini. O pessoal fala sobre boas histórias sem ter que se apegar à editora. Verdade, isso aí eu concordo. Concordo plenamente com o que falam, pois pra mim tanto faz ser Marvel, DC, Image ou Avatar preso. O interessante é a história bem se cortar, ser bem contada e o leitor se agradar. É verdade, o Avatar preso é um pouco mais difícil, né? Mas... E ouvindo o cast, ele chegou à conclusão que o Ciclope não está de todo errado no que ele faz. Missão cumprida. Pronto, acabou, cara. Acabou, missão cumprida. Agora ele quer a camisa dele, velho. Tá vendo? O cara deu a opinião abalizada. Ele falou que o Ciclope não está errado porque ele quer a camisa. Então, olha só, é só ele ir aí, no post aí vai ter um link aí pra Fiction Corporation, esse nosso amigo aí, Pablo Sarmento, que se mostrou ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tá realmente... Incorruptível, né, ele vai clicar lá e vai comprar a camisa, tá claro isso. Um outro comentário que quem fez a pauta aqui, que eu não sei quem foi, deixou de fora por minha imparcialidade, né? Um exemplo de imparcialidade, foi o comentário mais significativo que foi deixado na nossa página, não desmerecendo os outros, né? Foi do Gabriel Siqueira. Muito simples, assim, uma frase, ele resumiu tudo que eu penso sobre o final de Vingadores vs X-Men. O Ciclope lutando pela sua espécie é vilão. O Wolverine assassino a sangue frio é herói. O que, que aconteceu com a Marvel? Eu também pergunto, o que, que aconteceu com a Marvel, cara? Cara, tá certo o Capitão América que surrou os dois na história. Vamos falar de Batman Dark Knight Returns, lá a animação da DC, o quadrinho comenta 5. É, quadrinho comenta 5 aí, com participação do Torinho lá do Pauta Livre News. E quem reclamou de não ter participado foi o Pedrinho lá do Geek Talk. Reclamou aqui que a gente não chamou ele e tal. Calma aí, a gente não. Ah, cara, eu entendi. Ó, vamos. Ele tá querendo já jogando um verde pra gente chamar pra parte 2, entendeu? É, tá se aproveitando ali da situação. Ele não só se autoconvidou-se a si próprio, como também fez o jabazinho dele, né? O boleto tá chegando na sua casa, hein, Pedrinho? O link aí do comentário dele pra parte 1 lá do Cavaleiro das Trevas tá aí no post, leiam lá que tá legal. O título é Cavaleiro das Trevas parte 1, é um filme para piás de prédio. Vamos agora mandar um abraço pra toda aquela galera que a gente não pôde ler aqui o comentário, mas que ajuda sempre retweetando a gente, comentando alguma coisa no Twitter e tal, sempre falando da galera. Então vamos lá, começa aí a mandar um abraço. Um amigo pro Ricardo Del Castanheiro e o pessoal do Will Turner, né? Que se você aí tá no seu trabalho e não pode baixar arquivos na sua máquina do trabalho ou tá com espaço reduzido aí, o que você pode fazer? Você entra lá no Will Turner, que nada mais é do que um YouTube para podcasts, e entra no canal do Quadrincast. E lá tem todos os nossos episódios atualizados. É, bom, um abração pros amigos do Renegados Cast. Que eu acho que deveria ser Legião Cast. Um abração aí pro Fábio Dino do Folks HQ, o Nando Almeida e o pessoal do Cruzador Fantasma, que acompanharam as nossas ofertas aí, as nossas dicas de ofertas, né, aí do Black Friday. É, tem o Cruzador Fantasma, o penúltimo, né, que foi do Conan, pô, engraçadíssimo, muito legal. Curti também, achei muito bom. Não sei se vocês acompanharam aí as ofertas da Black Friday do Quadrincast, que foi muita coisa boa, hein, né, inclusive vou até dar o meu testemunho de fé aqui, que quem tava querendo comprar Sandman, deixou passar uma oportunidade de ouro, hein. É, eu deixei porque, como todos sabem, gastei tudo que eu podia na Fast Comics e aí a Black Friday passou. Eu comprei porque, como eu sou um verme, acabo comprando tudo logo, mais ou menos, quando sai, e tem essas promoções, acabo me ferrando aí, porque fico revoltado. Putz, paguei não sei quanto nesse negócio e agora tá aí o pessoal comprando. É, você tinha bastante encadernados aí, inclusive o favorito da galera, Preacher, tava aí a metade do preço, tá tudo metade do preço. O Preacher, hein, cara, a gente tem que fazer a parte 2. Bom, vamos lá. Bom, a gente agradece aí a quem retweetou, linkou, enfim, todos que ajudaram a divulgar o nosso Quadrincast. Lembrando, novamente, né, a gente não pode esquecer disso, de que você pode dar um curtir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast, nos seguir no Twitter, @quadrincast, ou mandar um e-mail para quadrincast@quadrin.com.br. Você pode seguir aí a gente, que a gente é limpinho, tá? A gente não tem nenhuma doença venérea. Nerd, né? Nerd não tem essas coisas, né? É, a gente é limpinho e tal, a gente é educado na maioria das vezes. Então a gente só não vai prometer que a gente não vai te trollar se você falar uma besteira. Ou não concordar com o Laurentino. É verdade, o Laurentino, ele disse uma frase hoje que foi o seguinte: ele aceita que as pessoas discordem dele desde que elas saibam que elas estão erradas sobre o assunto. Eu só acho que tem dois jeitos de fazer as coisas, o meu jeito e o jeito errado. Mas enfim. É, vamos agora então falar pro pessoal tirar aí a poeira do formatinho, do encadernado aí da Panini, e vamos falar sobre uma das melhores sagas da história dos quadrinhos, Crise nas Infinitas Terras. Continua aí com a gente. Pois é, Crise começou a ser pensada em 1981. Marvel Wolfman teve a ideia da série em 1981, mas as origens e as razões por trás de terem feito Crise nas Infinitas Terras estão antes disso, né? Estão lá naquela clássica história Flash de Dois Mundos. Pra quem não sabe, a DC teve a sua Era de Ouro, com os personagens Flash, Lanterna Verde, etc. Boring! Lá nos anos 40, 50, etc. E aí, nos anos 60, surgiu a Era de Prata. Talvez seja a era dos quadrinhos, né? Pois é, e o símbolo dessa era foi justamente o Flash, né? Exatamente, foi ele que inaugurou, né? Curiosamente, o Flash chegou primeiro. Entendeu? O Flash chegou primeiro, né? Ai, caralho. Jesus Cristo. Só pode entrar uma coisa depois disso, cara. E foi justamente o Flash que começou com a cagada que levou a ter que existir uma crise. Cara, mas hoje, vamos pensar seriamente. Eu não acho múltiplos universos cagada, cara. Cara, não acho mesmo, cara. Pode ser funcional, pode ser o jeito que os caras estavam usando o multiverso poderia ser zoneado, mas eu não acho a ideia de você ter múltiplas terras errada. Tanto que ela existe até hoje. O Leandro nem falou que essa história inaugurou as múltiplas terras ainda. Não, na verdade ela não inaugurou nela. Ela instituiu um problema, porque antes de Flash dos Dois Mundos, as realidades paralelas existiam, mas cada um ficava no seu canto, até aí não tinha problema nenhum, você não tinha nenhum furo de continuidade, porque eles estavam cada um na sua, né? Os leitores antigos, né, o pessoal que lia as histórias na Era de Ouro, queria ver um encontro entre os dois Flash. Mas já existia leitor velho nessa época? Nessa época, quadrinhos não era pra criança? É, mas eles ficaram velhos, né, cara, e continuaram lendo, isso que foi o pior, sabe, esse pessoal que não cresce, fica lendo quadrinhos até... É foda. Tem uma raiva dessa gente. Porra, eu tenho nojo, pessoal. Mas enfim, nessa história que foi tão pedida pelos leitores, eles criaram esse problema todo. O Flash original, que traduziram no Brasil como Joel Ciclone, e por mais ridículo que seja o nome, vale a pena a gente usar pra contextualizar e diferenciar quando a gente vai falando, o Joel Ciclone encontra o Flash, o Barry Allen, e começa o problema por quê? Porque criaram na história de que o Barry Allen lia as histórias do Flash original, né? Foi a origem do Flash, é isso, ele lia as histórias do Flash original, etc. O grande lance, como é que surgiu o Flash? Na verdade é o revamp, né, que hoje a gente chama. Começar a pegar um conceito básico e você aplicar esse conceito básico em outro contexto. É o que basicamente todo herói desconhecido acontece até hoje em dia. Você pega a ideia básica e bota ela num contexto atual. Foi o que aconteceu com o Flash, mudou-se tudo. E pra homenagear o Flash antigo, eles botaram aquele easter egg do Flash que lia a história dos outros Flash, né? Tanto que ele escolhe o nome baseado no super-herói dele, favorito. Isso daí gera esse primeiro problema de continuidade. Continuidade, né? Porque o Flash mudou a identidade, o Lanterna Verde mudou a identidade, por exemplo, mas o Super-Homem era Clark Kent na Terra Paralela e na Terra Ativa, né? Que foi assim que traduziram aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma coisa curiosa sobre isso, né? Porque a Terra em que os heróis da Era de Prata viviam, né? Os heróis da época e tudo viviam, era Terra 1. E a Terra que seria a Terra do Passado, a Terra da Era de Ouro, era Terra 2. Eu tava lendo eles comentando sobre isso, e o Roy Thomas, que escreveu via as histórias na Terra 2 lá na época, se perguntava isso. Por que Terra 2 se ela veio primeiro? Você vê que, curiosamente, a nomenclatura brasileira é mais lógica nesse sentido, né? Porque Terra Ativa, na verdade, a Terra da Era de Prata era a Terra atual, né? Que vale, digamos assim. As histórias estavam valendo, é verdade. E a Terra 2, que virou Terra Paralela, corria ali paralelamente, mas ela não tinha tanta ênfase como tinha a Terra que estava ativa. Criar essa Terra Paralela, ou Terra 2, né, no original lá, e aí foram dando ideia pra que criassem mais terras e, né, em cada uma dessas colocassem um grupo de personagens que acabaram de comprar de uma outra editora. Compraram os personagens da Charlton, botaram lá na Terra 4. Compraram os personagens lá da Falsa, da família Marvel, e jogaram lá na Terra S. Pegaram os personagens de outra editora, botaram lá na Terra X e foram criando esse tipo de coisa até que tinham N terras, né, e escritor, você sabe, né, você não pode ficar dando muita arma pra eles, que eles acabam querendo aloprar mesmo. Prazer. Isso era pra possibilitar crossovers, mas sem necessariamente ter que colocar os heróis no mesmo universo. Né? O problema é que isso foi confundindo a cabeça dos leitores, né, na época. E tinha um outro problema também, que não era só a questão das terras. O próprio futuro na DC, a linha cronológica, não era muito clara e criava uma série de problemas. Em uma história, o cara fazia referência a um determinado futuro, em outra, até que um leitor, que esse cara, de repente, foi o responsável por de diretamente dar a ideia de Crise no Infinito Terrestre pro Marvel Wolfman. O nome do cara é Gary Thompson. Ele mandou uma carta pra revista do Lanterna Verde comentando uma história. E olha só a importância. Ele tava se perguntando, né, por que que em uma determinada história lá, o Ranger do Espaço, é um personagem que nem é muito conhecido, e era uma história em que o Lanterna Verde encontrava com esse cara e dizia que eles não se conheciam porque não tinha referência histórica do Lanterna Verde, tudo tinha se perdido no grande desastre. E esse leitor, que devia ser um facas da vida, né, gordinho, fedendo a Doritos, Coca-Cola e tal, cara, primeiro que eu não tomo Coca-Cola, eu tomo Tubaína. Essa descrição é a exata descrição do facas. Cara, isso aí na verdade parece praticamente todos os membros do Quadrincast são isso aí. Pois é, então esse cara que poderia ser perfeitamente um membro do Quadrincast manda um e-mail lá pra revista do Lanterna Verde perguntando, olha só que teve uma história que foi publicada em Showcase, não sei das quantas lá, que eles dois se encontravam e se conheciam. O cara mandou esse e-mail e aí o Marvel Wolf mandou uma resposta que ele mesmo depois disse que era mais pra enrolar do que pra qualquer coisa, mas ficou com aquilo na cabeça. Pô, alguém tinha que dar um jeito nessa linha do tempo aí, nessas coisas, alguém tinha que arrumar a casa. Engraçado que o Marvel Wolfman, ele conta no pós-fácil do Encadernado de Crise que ele tinha uma ideia que foi o cerne do monitor, que antigamente se chamava o bibliotecário, que era um cara que reunia informações sobre os poderes e de todos os super seres da Terra, né? O monitor, ele chegou a ser mencionado em algumas histórias dos Titãs da época, o Wolfman, como um cara que armava os vilões. A ideia era essa. Na verdade, o que aconteceu? O monitor, ele era uma criação, um personagem que ele criou ainda criança. O Wolfman criou esse personagem, deu um nome ridículo pra ele, de bibliotecário, ainda bem que mudou, né? Depois, ainda bem que ele cresceu. Mas quando ele começou a escrever os Titãs, ele colocou realmente pra ser um vilão nos Titãs. Quando surgiu a ideia de Crise nas Infinitas Terras, ele resolveu juntar as duas coisas. Ele tinha esse cara e ele ia fazer um jeito com que esse personagem se tornasse o ponto focal da Crise nas Infinitas Terras. Ele conversou com um editor na época, né? Que era o Dick Giordano lá. Deu a ideia, conseguiu convencer o Dick Giordano e o Dick Giordano falou, agora você tem que convencer a chefona lá, que era a Janet Kahn. E eles foram lá conversar, conseguiram a aprovação dela. Eu sei que em um determinado ponto da história, eles reuniram todos os editores da DC da época, fizeram um retiro lá de 3 dias e disseram, olha, a gente tá aqui pra definir como é que vai ser a comemoração de 50 anos, a gente pretende fazer uma saga, vai mudar tudo e tal, etc. E teve um cara, que eles não dizem quem, que não concordou de jeito nenhum e saiu da reunião e voltou, foi embora. O cara não concordava de jeito nenhum com aquilo. Imagino que outros pensaram a mesma coisa, mas não tiveram o culhão de levantar. De ir embora. Pode ter certeza. Depois, lendo assim, esse material aí, né, a gente vai descobrir umas pistas, e hoje eu diria que foi o Roy Thomas, justamente o cara que escrevia na época Corporação Infinito e o All-Star Squadron, que aqui traduziram como, não lembro agora como é que foi a tradução de All-Star Squadron. Squadron Invencível, acho. Comando alguma coisa. Comando Invencível. É aquele que lutava na Segunda Guerra? Isso, esse mesmo. Na verdade era uma série, que era toda em retcon, que mostrava as histórias da Segunda Guerra. Ele escrevia a Corporação Infinito, que eram os filhos, né, dos membros da Sociedade da Justiça, escrevia a Sociedade da Justiça, escrevia o All-Star Squadron, e ele tava super empolgado com isso, e aí de repente chegam pra ele e dizem que vai fazer esse evento aí, que vai mudar tudo. O cara já ficou puto. Mas por incrível que pareça, foi um dos editores que mais atuou, mandando, na época, memorandos, né, não tinha e-mail, assim, memorandos com várias ideias pra Crise nas Infinitas Terras, porque o Wolfman e o Pérez abriram pra todo mundo opinar, e ele foi o que mais opinou, lógico, né, claro, queria garantir o dele. Tentando salvar o peixe dele, né, cara? Lógico. E aí, vem outra coisa mais curiosa, cara, ele só pedia uma coisa pra contribuição dele ser efetiva: não mexam no Super-Homem original, na Mulher Maravilha original e no Batman original, que eu preciso deles no All-Star Squadron. Só isso. Não mexeram. Simplesmente disseram que eles nunca existiram. Só isso. Só. Mas também o que, que ele quer? O que gerou o problema, o que mais ia dar problema, e ele quer que não mexa? Era o que tinha que mexer primeiro, pô. Uma outra curiosidade também dessa época, todo mundo sabe que em Crise nas Infinitas Terras a Supermoça morre. A gente vai falar disso depois, mas não é spoiler pra ninguém. Não é spoiler pra ninguém. E aí eles foram pedir autorização da Janet Kahn pra poder matar a Supermoça, e a Janet Kahn disse que dependia de um detalhe, porque eu não sei se vocês lembram, em 1984 fizeram um filme da Supergirl. Maravilhoso esse filme, cara. Tenho aqui a versão do diretor e a versão normal, cara. Maravilhoso esse filme. É um dos filmes que me fizeram descobrir certas coisas sobre meu corpo uma vez. Oh my God! Então, e aí tinha acabado de lançar o filme e a mulher falou, não, peraí, a gente não pode matar a personagem antes de ver como é que vai ser esse filme. Só que o filme foi um fracasso, né? E aí ela disse, pode matar, tá liberado. Injustiçado, injustiçado. Mas enfim, gerou uma das melhores histórias da série, mas aí a gente já tá começando a falar da série, né? Vamos deixar esses mexericos de bastidores aí de lado, depois a gente vai falando ao longo da série, a gente vai comentando mais uma coisa ou outra. Só que vamos começar a falar sobre crise mesmo, né? Então vamos falar do primeiro ato de crise, né? Que crise dá pra ser dividida em três grandes atos. Cada um desses atos dá, compreende quatro edições, porque ela era uma maxi-série mensal, vejam vocês, em 12 edições. Imagina o ano que isso foi publicado. A agonia que não ia dando nos fãs a cada edição que saía. Crise começa já situando o leitor na questão da ideia do multiverso, dizendo que existem várias terras paralelas e um detalhe curioso, que a gente ainda não comentou, é que essas terras só coexistem porque elas vibram em frequências diferentes. Então elas ocupam o mesmo lugar no espaço, só vibrando diferente. E aí já corta por uma coerência mostrando um personagem que usa um manto verde e cabelo púrpura tentando salvar as pessoas de uma determinada terra, que ele não diz qual é, de uma onda branca que se aproxima e que vai destruindo tudo que toca. E aí esse personagem é o Pária. Também conhecido como Tonho da Lua da DC. Cara, pior personagem da série, cara. A série, cara, começou mal, vamos falar a verdade. Começou mal, ele, cara, é basicamente um personagem chorão que vive reclamando que ele tem uma maldição, que ele é atraído pra todas as terras que vão ser destruídas por essa nuvem branca, que depois a gente fica sabendo que é uma nuvem de antimatéria, e esse personagem ele é atraído pro momento da destruição iminente, assim, na verdade é um recurso que os roteiristas usaram pra seguir uma linha narrativa da história, que é um samba do crioulo doido, né, é personagem aparecendo, é várias terras, várias eras. A história precisava ter um fio condutor, né, precisava ter alguns protagonistas pra poder conduzir a trama, né. Exato, e o Pária é o primeiro deles que nos é apresentado. Ele entra na história meio que é pra situar o leitor da ameaça, porque até aí todos os habitantes dos mundos que vão morrendo, eles não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo. O Pária faz essa função de falar que é uma merda muito grande que tá acontecendo e vai acabar com tudo, né? Mas aí o Pária sai dessa terra e já corta pra Terra 3, que hoje em dia acho que essa é a mais conhecida dos leitores novos, que é a terra onde vivia o Sindicato do Crime, que é aquela versão maligna da Liga da Justiça, onde o Lex Luthor é o único super-herói. Ela é mais conhecida porque teve recentemente o Terra 2, do Grant Morrison, que foi até adaptado pros DVDs, pras animações da DC. A gente descobriu que a Terra 3 foi promovida a Terra 2. Dois, né? Depois do... É, exatamente. E a Terra Paralela cada vez vai caindo pro ranking, né, cara? Você vê que tá lá embaixo. É a meritocracia nas múltiplas terras. Mas tem uma sequência importante na Terra 3, que é o Lex Luthor chegando pra esposa dele, que é a Lois Lane. Cara, a Lois, na Lois boa, a Lois é um piriquete que corre atrás do maior herói, né? Não importa em que universo, cara, ela esteja, ela vai estar. Ela é uma alpinista social, né? E aí o Lex Luthor chega em casa, tá a Lois com um bebezinho nos braços, o bebê chama Alexander, e diz, ah, e agora? Nosso mundo tá acabando, nosso filho vai morrer, e o Lex, não, espere, seus problemas acabaram. Eu tenho um protótipo de uma nave que consegue atravessar a barreira entre os universos, vamos mandar o bebê pra outra terra. O Lex Luthor bota o Alexander Luthor num foguete, muito parecido com o foguete que levou o Superman até a Terra, e manda ele através da barreira entre as dimensões, que eu não sei como é que ele sabia que existia. Ele já tinha se encontrado com os heróis da Terra. Já tinha nessa época. O problema de ler Crise hoje é que tem muita coisa que é referenciada, que a gente não faz ideia mais, né? Que é coisa que ficou lá antes da década de 80. Mas enfim, o foguete não consegue pousar no planeta Terra porque o Lex manda ele pra onde ele achou que ia encontrar a Liga da Justiça, que seria o satélite da Liga. Só que na época o satélite da Liga tava abandonado. A Liga nem percebe que o Lex Luthor parou no satélite dela, porque ela era muito eficiente nessa época. Mas uma outra presença observa o Lex Luthor chegando na Terra 1, e essa presença está conversando com uma mulher de cabelos loiros, a quem ele chama de Layla. E aí essa presença diz pra moça de cabelos loiros que ela tem que se energizar. E aí ela mergulha não sei o que no interior dessa nave espacial onde eles estão, que ela vira uma super heroína, tipo Power Ranger, saca? Ela morfa e vira uma heroína super poderosa chamada Precursora, que tem o conveniente poder de se dividir em vários construtos dela mesma, né? Conveniente não, que isso vai dar merda, mas vai lá, segue. É verdade. E aí ele manda essa Precursora recrutar vários personagens ao longo da história da Terra 1 pra uma missão importante que ele ainda não revela. Eu vou citar rapidamente quem ela convoca. Solozar, que é o regente da cidade Gorila na África. Vesper, que é um dos muitos heróis alados que aparece em Crise, que era da Legião dos Super-Heróis. Ela convoca a Flamejante do Comando Invencível, que é aquele All-Star Squadron que o Leandro tava comentando antes. Coloca o Besouro Azul, que tava Terra Charlton nessa época, que era Terra X. É, 4. Era Terra 4, que era o Ted Kord, o Besouro Azul Ted Kord. E quando ela vai convocar o Arion, que era o Mago Supremo de Atlântida lá, 50 mil anos do passado, antes de Atlântida sucumbir, ela é emboscada e dá a entender que ela é possuída por uma presença sombria. Você esqueceu um cara que ela chama antes do Arion, que esse cara cara é importante. Ela é possuída antes de pegar o pirata psíquico, que era o que eu ia falar agora. Então tá bom. Verdade, ele tem razão. Aí na Terra 2, ela convoca um personagem, um vilão da DC, conhecido como Pirata Psíquico, que é um cara muito doido, que apronta altas confusões ao longo da série, que tem o poder de manipular emoções. Aí aparece uma outra versão da Precursora que finalmente consegue convocar o Arion, e o último cara que ela convoca é o Nuclear, naquela época que o Nuclear dividia o corpo com o Dr. Stein, né? Não, bota o rio aí que, na verdade, o Nuclear não é convocado em crise, né? Ele é convocado nas histórias dele. Quem é convocado em crise é a inimiga dele, é Nevasca. A Nevasca, ela é convocada, o Pirata Psíquico, inclusive, usa os poderes dele pra que a Nevasca se apaixone pelo Nuclear pra colaborar mais facilmente. E uma das melhores frases, né, depois de ser beijada por Eren, diz, é como lamber um iceberg. Vou lembrar que é a melhor versão do Nuclear, né? Melhor de todas. É, o Nuclear, ele tinha a série própria de sucesso na época, né? Mais ou menos como os Titãs. O Nuclear era o personagem de febre da época da DC, tipo, personagem novo. Era legal pra caramba, era um personagem diferente. Legais. A dinâmica dele com o professor lá era boa. É verdade. Então, aí a Precursora convoca a Nevasca, faz o Nuclear, ela se apaixonar pelo Nuclear, e vai todo mundo, essa galera feliz, lá pra nave do Monitor. Que grupinho, hein, cara? O que que o Monitor queria que juntamos justamente essa galera, cara? O que tem de restolho aqui, cara, naquele meio? Eu lendo Crise, eu pensei, essa galera vai ter papel-chave na série. Não tem, cara, não tem. O importante era ter cada um de uma terra. Mas nem tem, por exemplo, não tem ninguém da Terra X ali, cara. É, mas não tem ninguém da Terra X ali, não tem ninguém da Terra S. Mas nem tem, cara, mas aparece, depois aparece o tio Sampo. Aparece. Não, mas isso é lá na frente. Ela, não tá nesse... Esse grupinho inicial não tem lógica nenhuma. Acho que Marvel Wolfman jogou uma porrada de papéis pro alto que caiu e eles tentou. Pelo menos eles respeitaram a lei da DC, né? Tem que ter um macaco no meio. Falar que foi que nem a gente falou no Batman, né? Ia ser tudo bucha de canhão mesmo. Essa série, o Besouro Azul, faz o papel que o Homem-Aranha faz lá na Loja Infinito, né? Ele é um cara normal no meio de uma briga cósmica, né? Ele passa o tempo todo se perguntando que porra ele tá fazendo ali, aí a gente pensa, não, mas ele vai ter um papel-chave. Não, cara, ele foge, ele se machuca e vai embora. O monitor manda ele embora. Inútil, então, né? Inútil. Ele não serve pra nada, porra. Chega a reclamar, coisa. Cara. O monitor chega a reclamar. Putz, achei que, porra, aquele besouro ia me ajudar em alguma coisa, mas não deu em nada. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Pra um cara que pesquisa sobre todos os heróis de todas as terras, o anti-monitor é um incompetente, né? Competente. Como é que tu me chama um cara por engano? É porque ele achou que os caravelhos iam ajudar ele, olha só. Na verdade, ele queria chamar o garavelho, é isso? É, tô achando. Chegando na nave, eles veem que tem mais uma galera lá. Tem o Lanterna Verde, que na época era o John Stewart. Tem o Manto Negro da Terra 2, que é o filho, cara, do Alan Scott. O Lanterna Verde. Tem o Superman. Stewart, cara. Vê que o Facas deu recentemente, Cris, né? O Lanterna Verde. É verdade. Não, e Lanterna Verde, nós vamos ver que durante a série é outra coisa inútil. Eles mal aparecem, quando aparecem, eles fazem só nada. Podem. Mas o Gargarda por uma página e ele não faz nada. Mas os Lanternas Verdes não tinham um papel muito forte na DC. É tipo, era só uma origem pro super-herói Lanterna Verde. Não, mas só pra falar sobre isso, na verdade teve uma participação importante, foi alguns dos spin-offs, né, da série, alguns dos tie-ins da série mais importantes eram os que aconteciam na revista do Lanterna Verde, né? Inclusive é lá que tá realmente o que, que o Hal Jordan tá fazendo durante a crise, o que, que o Guy Gardner tá fazendo durante a crise, né? Infinitas Terras, porque na série mesmo, nos 12 números da série, é isso aí que o Ricardo falou. É, os Guardiões aparecem e se fodem, depois chega a tropa, aparece e se fode. Todo mundo, cara, assim, que tá ligado ali à OA, só aparece pra se ferrar, entendeu? E o OA tem um papel central na trama, né? Não é, a gente vai ver isso mais à frente. Tá todo esse grupelho aí que eu mencionei, mais uma meia dúzia de gato pingado ali, entre eles o Cal Ellis da Terra 2 e o Fantástico Magneto da DC, o Dr. Polaris. Na época, o Dr. Polaris tem bipolaridade. Dr. Polaris é o cara que copiou o capacete Galactus, né? Ele mesmo. Exato. Esses heróis, esses vilões têm um tempo de começar a brigar entre eles. Eles são atacados por uma série de criaturas sombrias, que são, na verdade, silhuetas. Que eu acho que é desculpa do George Pérez para não te desenhar. Ele desenhou só a silhueta, porra, dos personagens, tudo preto. Ah, não, parou. Mas parou, o cara não, já parou. Tava desenhando parou. Demais, cara. Não, parou. O cara tá desenhando... Quantos 565 personagens estavam planejados para aparecer. 562. E tu tá chamando o cara de preguiçoso? Ele ficou puto que umas duas várias vezes ele desenhou o cara de barro ou o Plasmus, e o arte finalista confundiu, né, e trocou os dois, assim, era pra ser o Plasmus, o cara desenhou o cara de barro. É fantástica a arte dele, cara. Crise é uma das poucas histórias daquela época que talvez não resista tanto, assim, ao teste do tempo, né, lendo hoje. Mas a arte do George Pérez ainda hoje é fantástica, cara, é difícil de encontrar. Né, relendo, eu acho que só o número 4 eu achei a arte fraca. Eu não sei se foi alguma coisa dos arte finalista. Provavelmente. Quem começou a arte finalizando era justamente o editor-chefe da DC, que era o Dick Giordano. Só que ele viu que não tinha como editar uma série desse tamanho e fazer arte final. Aí eles chamaram o Mike DeCarlo e o Jerry Ordway também pra... Bom, a gente conhece o Dick Giordano e o Jerry Ordway, né? Provavelmente quem cagou foi o Mike DeCarlo, né? Provavelmente sim. O Jerry Ordway... conhecido, Léo. Inclusive, o Jerry Ordway acho que foi o cara que teve que redesenhar o uniforme do Guy Gardner. Já tinha um desenho do Guy Gardner todo com um uniforme igual da Trop, e aí decidiram: não, ele tem que ter um uniforme diferente. Lá vai o cara, na arte final, tem que fazer um novo uniforme pro Guy Gardner. E teve um trabalhinho. Bom, mas e aí, são atacados pelas criaturas sombrios, dá aquele quebra-pau básico, e aparece na última página dessa edição, que já é a segunda da série, a figura finalmente do Monitor. Só um detalhe sobre essa primeira edição: ela foi a única, na verdade, que foi co-roteirizada pelo Len Wein, que foi um dos idealizadores de Crise. Depois disso, eu não sei se teve alguma briga ou o que que foi, ninguém diz exatamente, mas aí o Len Wein foi colocado pra ficar responsável pelo Quem é Quem da DC, que tava saindo paralelamente. Exato, aí quando começa a segunda edição, na verdade, muito marotamente, não continua do ponto de onde parou a primeira, né? A gente vai ver que o Marvin Wolfman e o George Pérez passeiam pelo antro do povo urso, que é um personagem da pré-história da DC. Depois eles vão lá pro século 30, e aí ele vai pra Gotham City, onde a gente vê o Batman no meio do que quebra-pau com o Coringa, pra variar, e que aparece na frente do Batman pedindo ajuda o Flash. Já na segunda edição, no comecinho dela, aparece o Flash estendendo a mão pro Batman, pedindo socorro. Ele não sabe o que tá acontecendo, o Batman também não sabe, e o Flash, o Barry Allen, começa a se desintegrar, e se desintegra na frente do Batman, logo na segunda edição. E aí o Batman fica com a cara de puta que pariu, que tá vendo? Sobre essa cena aí, o Marvel Wolfman já queria matar o Flash, né? Já tava definido que o Flash ia morrer. Ele queria já mostrar isso já no segundo número, apesar de não explicar, né? Obviamente. Porque a revista do Flash na época tinha sido cancelada, né? Tinha acabado aquela história lá clássica do julgamento. O Flash tava num hiato, né? Isso, exatamente. E já tinham decidido que iam terminar a revista dele, matar o personagem. E aí ele já quis colocar logo no início da série, deixar uma pulga na orelha dos fãs, né? Porque alguma coisa, alguma merda ia dar. Volta pra nave do Monitor. O Monitor explica que porra tá acontecendo. Explica que tem uma nuvem de antimatéria avançando sobre o universo e que cada universo de matéria que some, ele vai ficando mais fraco. Corta rapidamente pra O, os guardiões percebem que tem uma ameaça, mas alguma coisa sai de dentro da bateria e nocauteia todos eles. Corta pra Metrópolis, Batman conversa com o Super-Homem, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que. A gente já fica sabendo que o plano do Monitor é pra salvar as terras, é na verdade instalar 5 torres através das eras e das terras, e essas torres teriam um papel fundamental para salvar o universo dessa torre de antimatéria, só que ele não diz o que que é, né? E aí ele manda aquele grupelho que a gente viu logo no começo para proteger essas torres. Evidentemente dá merda, eles começam a ser atacados pelas criaturas sombrias, conseguem proteger algumas torres, outra não, mas enfim, as torres vão segurando. Sabe videogame, quando você tem que defender alguma coisa ali, e os bandidos estão atacando? É mais ou menos assim. É tipo Plants vs Zombies. Não são torres, são diapasões vibracionais. Que é um diapasão vibracional. Sabe aquele garfo, dois negócios que você bate que fica vibrando? Isso. É gigante, dourado e cósmico. Tudo que é gigante, dourado e cósmico é... Se fosse desenhado pelo Kirby ainda, ia ser fantástico. É bem, bem estilo Kirby mesmo, o design desse negócio. Nesse meio tempo, o Monitor traz o Alex Luthor lá do satélite da Liga pra nave dele e constata que aquele bebê já é uma criança crescida. E que por algum motivo, quando ele cruzou a barreira entre os universos, o corpo dele ficou imbuído tanto de matéria quanto de antimatéria. E aí ele percebe que aquele Alex Luthor vai ter um papel central no plano dele. Corta pra nave do Algoz da série, que a gente ainda não sabe quem é, que tá envolto em sombras, e a gente vê que aquela possessão da precursora lá, quando ela tava indo buscar o Arion, é na verdade o Algoz do Monitor, que todo mundo sabe que é o anti-monitor, dando instruções pra ela de que ela tem que matar o Monitor. Meio tempo o pau tá comendo lá nas eras onde estão instalados os diapasões vibracionais, tem um em Skartaris, que é aquele mundo microscópico. Tem outro na segunda Guerra pera Mundial. Peraí, põe o burro aí. Skartaris é um mundo dentro do mundo. É um mundo dentro da Terra. todo guerreiro. É, exatamente, o Warlord. Mas não tem nenhum em Skartaris. Não, tem um no futuro, no, na época do Kamandi. É, tem um na época do Kamandi e tem em Skartaris, cara. Não, não tem não. Não tem não, eu sei, ó, tem um no Velho Oeste, tem um na Atlântida, tem um no grande desastre lá do Kamand, tem outro, Tem um na Era do Medieval, que na Era Medieval, e um em Metrópolis do mundo atual. É, exatamente, fechou, então, são cinco. Cara, eu tenho certeza que eu... Oh my God! E o pau tá comendo... Não sei o que, nesse meio tempo, o monitor tá se vendo pequeno. Ele tá vendo que as forças dele estão perdendo e as forças sombrias estão sobrepujando eles pra destruir os diapasões. Nisso, ele resolve criar um novo personagem, um dos muitos personagens que vão ser introduzidos em Crise. E ele resolve que tá na hora do mundo conhecer a nova Doutora Luz. E aí ele pega uma cientista japonesa chamada Kimio. Só antes da criação da Doutora Luz, tem uma coisa que eu acho inexplicável numa série, e é uma incompetência enorme você fazendo uma série que tá planejada há quatro anos trabalhando em cima da ideia, uhum. Você deixar passar um erro gigante de continuidade que tem da edição 3 pra edição 4, cara. Ah, é verdade, a cena falsa aquela. Cara, na edição 4 é onde tem a criação da Doutora Luz, que o Vitor tava comentando, mas no final da edição 3, o monitor tá vendo a merda acontecer e a precursora chega dizendo que vai matar ele. Começa a edição 4 como se nada tivesse acontecido. É inexplicável, assim, eles esqueceram. O Wolfman esqueceu o que tinha escrito no final do... Cara, é que era um flash power, cara. Na verdade, eles deram uma explicação depois... Assim, meio estranho, porque se você notar o desenho, na hora que o monitor tá falando, até a hora que ele vai falar a precursora, a borda muda. E eles quiseram dizer, não, a precursora tá vendo o monitor por um monitor, né? Então, quando ela fala isso, ela tá falando pro monitor e não pro monitor de verdade. Monitor. Eu não entendi o que ele falou. Que desculpazinha esfarrapada, vou te falar. O planejamento da DC aí tá igualzinho o planejamento do Bendis, né? Que desde que começou Novos Vingadores, falou que ia fazer essa invasão secreta. Igualzinho. Esses dois capítulos, o Algoz, né, que ainda não tinha sido revelado, já tinha sequestrado tanto o Pirata Psíquico, né, quanto o Barry Allen. É verdade. Isso, o Flash estava prisioneiro dele, o Pirata Psíquico virou aliado dele, né? Tava lá. O Pirata Psíquico virou uma capachão dele mesmo, né? O Pirata Psíquico era importante pros planos dele, porque como ele podia dominar as emoções, era um jeito de tornar as populações e os outros aliados mais suscetíveis, né? Só que nunca o Anti-Monitor em nenhum momento tenta dominar algum mundo, ele quer destruir, né? Não, tem até um momento, a gente vai falar depois, que tem um momento em que ele usa o Pirata Psíquico, né? Mas é até quer usar uma parte engraçada. Não, ele até usa, tem dois momentos. Um ele precisa usar e não consegue, tem outro que ele até usa o Pirata Psíquico, mas a gente vai falar isso. E aí o Barry Allen, ele sequestra lá do futuro, que naquela época, logo quando acaba a revista do Flash, o Barry, ele é transportado, ou ele vai de alguma maneira pro futuro, pra viver aqueles anos com a mulher dele. Depois, na fase do Wade e da fase do Flash e Wally West, eles usam bastante isso, né? Eles falam bastante desse tempo aí que o Barry tava no futuro com a esposa dele antes deles morrerem os dois. Aliás, antes dele morrer, porque ela não morre. Mas a explicação pra ele precisar do Flash é que o Flash era o único que podia viajar entre os mundos e entre as eras sem nenhuma ajuda, né? Simplesmente com isso, o poder exatamente. Dele. Por isso ele precisava neutralizar o Flash. Isso, porque aí o Flash poderia, de alguma maneira, avisar os outros heróis. Bom, mas e aí? Enquanto está comendo pau lá e os diapasões estão ameaçados, o monitor explica o plano dele pro Paria e diz que a ideia dele, na verdade, depende da morte dele. E aí sim, no final dessa edição, aparece a precursora enraivecida lá com alguma coisa, mata o monitor, e no que ela mata o monitor, a energia dele se dispersa e o plano dele entra em ação. E qual que é esse plano dele? Basicamente, ele tirou a Terra 1 e a Terra 2 do universo onde elas estavam e colocou eles num limbo, né? Num limbo de uma coisa assim. Nuloverso. Nuloverso, exatamente. Ou seja, tirou a Terra 1 e a Terra 2 do radar do Anti-Monitor para que elas não fossem destruídas, porque na Terra 1 e na Terra 2 estavam personagens que ele precisava para tentar vencer o Anti-Monitor, né? E aí termina a edição 4. No final das contas, esse primeiro ato, ele é meio... No frigir dos ovos, ele não serve pra muita coisa, né? Porque... Ele só muda um pouco o cenário, mas não tem nada de um perigo tão absurdo. E no final das contas, as coisas estão meio que mais ou menos na mesma, né? Cara, mas na verdade, a função do primeiro ato é essa mesma. Você introduzir os problemas e botar o primeiro plot point, que é o primeiro ponto de virada da história, que é a morte do monitor. Jornada do herói clássica, velho. vai aparecendo personagem a torto e a direito. A gente não comentou antes, mas esses 4 anos que levou pra crise ser publicada, na verdade, o Wolfman e o Pérez estavam fazendo pesquisa. Eles estavam pesquisando todos os personagens da DC pra, de alguma maneira, apresentar eles, nem que fosse só um desenho, um quadrinho, em crise. E eles fazem isso. E não foram nem eles, na verdade. Eles pagaram o Peter Sanderson, que era um cara que era conhecido, meio fã de quadrinhos e tal, na época, e provavelmente fazia algo semelhante com o que a gente faz hoje. Chamaram o cara e falaram, ó, você vai ficar aí, vai ler todas as edições da DC, vai fazer anotações que você quiser, que a gente vai usar esse material aí que você produzir pra série. E nesses 4 anos o cara ficou lá sentado lendo DC de cima a baixo. E agora os Marvetes vão adorar, né? Porque depois de ele ler todas as histórias da DC nesse período, ele foi trabalhar na Marvel. Eu acho que não aguentou mais. O George Pérez teve que desenhar esses personagens, restolho, que há anos não aparecia, até às vezes não tinha boa referência, e ele desenhou com um uniforme certinho. E o Pérez tem essa, né? Ele consegue distinguir cada personagem, né? Se um personagem é mais velho, outro mais novo, se um tem um rosto mais fino, outro um rosto mais cheio, tipo de cabelo, se é liso, se é cacheado. Por isso que às vezes me incomoda um pouco quando as pessoas não dão o devido valor ao George Pérez. Porque além dele desenhar muito, mas muito mesmo, de ser extremamente detalhista, ele faz isso numa escala que ninguém mais faz. Caras que falam, não gosto da arte do Pérez, não sei o quê. Pode até não gostar, mas tem que respeitar. Cara, o segundo ato começa com um flashback pro cara que tá chegando agora. E reconta os últimos acontecimentos. Na verdade, todo esse plano do Antimonitor é contado nas primeiras páginas. É, tá lá a precursora na sua forma de Layla, desesperada, né? Pô, o que, que eu fiz? O que aconteceu? Etc, etc. E eles descobrem uma gravação do monitor, contando que, na verdade, ele morreu pra se tornar energia, pra poder energizar todos os disfunções. Essa porra aí, dimensional. Os diapasões. Diapasões dimensionais. Vibracionais. Então, na verdade, ele funcionou uma grande bateria pra vibrador. Oh, yeah, give it to me. Virou praticamente um universo pra conter dois universos, a Terra 1 e a Terra 2. Só que aí, bicho, virou um samba de crioulo doido. Porque ele não conteve só um universo, ele conteve as linhas temporais. E aí, imagina só você, se já tava complicado acompanhar diferentes dimensões, imagine diferentes tempos. E aí começa um recurso muito legal que começa os repórteres falando, né? Tanto na época, Lana Lang e a Lois eram duas repórteres de televisão. E elas começam a narrar Metrópolis como o que estava acontecendo. Então você podia ver aqueles aviões da Primeira Guerra Mundial, jatos do futuro, dinossauros correndo, homens da caverna. Tem barcos. Um que come o microfone, né? Muito engraçado. Não, ela foi tentar entrevistar um homem da caverna. O cara pegou e mordeu o microfone. Enquanto isso, os nossos três amiguinhos, a precursora, já restabelecida em sua forma de precursora, o Pária e um Alex Luthor, que já tinha virado adulto e com um belo Black Power ruivo, né? Ele parecia o Lionel Richie. Eles conseguiram reunir todos os heróis dessas duas terras de todos os tempos. Então você heróis tem mais. E vilões, né? Heróis e vilões. Você tem uma e splash. Fizeram o Pérez desenhar todos. Todos. E fizeram aquela splash page, página dupla, com todos os heróis e vilões que das duas terras principais da DC reunidos numa sala só. Pelo menos então, os que couberam, né? E o que é mais legal é que é o seguinte: você pega essa página e você realmente vê esse trabalho que o Ricardo falou do Pérez. Você vê as proporções dos personagens. Você vê cada um deles em detalhes, mesmo que pequenos. Apenas um adendo aí: a capa dessa edição de Crise das Infinitas Terras é uma das capas mais fantásticas que eu já vi na vida. Pra quem já viu, é aquela capa que tá dividida ao meio, da metade pra esquerda são rostos da Terra 1, da metade pra direita são rostos da Terra 2, e justamente na divisão do meio são os heróis que tinham as duas versões. Então você vê ali misturado o rosto do Super-Homem da Terra 1 com da Terra 2, o Flash com o Joel Ciclone, os dois Arqueiros Verdes, os dois Lanternas Verdes, foi uma capa muito bem feita. Agora uma curiosidade, não existia o Arqueiro Verde na Terra 2, né? Existia, e inclusive... Qual o personagem que não existia? Era o Aquaman ou era o Arqueiro Verde? Aquaman. Foi, não, que teve um personagem que ele foi. Que assim, ele não existia e ele foi criado pra aparecer em um quadro de crise. Uma versão da Terra, assim, por exemplo. Não sei. O Arqueiro Verde existia e, inclusive, eles tinham dito que iam acabar com essas redundâncias, né? Iam matar todo mundo ao contrário do que o Roy Thomas queria. O Arqueiro Verde rodou numa dessas, né? Não pode ser redundante. A gente vai ver lá pro final da história que o Arqueiro Verde da Terra paralela, né? Terra 2 morre. Meio Highlander, né? Só pode haver um. Quantos heróis aí começam a se misturar? Começa, inclusive, misturar planeta, porque você vê o Adam Strange agindo na Terra contra bichos de Run. Não, não, aí você não tá. Caraca, não é o Adam Strange agindo na Terra. Acontece que eles perguntam lá isso, o Coriander fica: ah, isso tá acontecendo só na Terra ou todos os planetas estão passando por isso? Daí mostra que lá em Run também tava acontecendo o problema, e eles dizem até que Tamaran, que era o planeta lá da Coriander, tava salvo por enquanto. E aí temos a primeira cena, né? Primeira participação dos Guardiões de Oa, que eles aparecem numa cena totalmente espetaculosa, presos num campo de êxtase. Chegam os Lanternas Verdes pra tentar resgatar, eles tomam um raio e corta pra outra cena. Na verdade, acontece com eles a mesma coisa que tinha acontecido com os Guardiões na primeira aparição deles lá no primeiro ato, né? Eles aparecem e são... pum, chega um raio e deixa eles desacordados. Aí chegam os Lanternas Verdes, pum, tomam um raio e ficam desacordados. Isso aí foi meio que desnecessário, na minha opinião. Deixava mostrar isso aí lá na Tain, lá na revista do Green Lantern. Então, naquela confusão, isso é intercalado por mais uma abdução do inimigo misterioso, né? Dessa vez é o Tornado Vermelho. O Tornado Vermelho é aquele ciborgue que todo mundo acha que é o Visão da Liga da Justiça. E você sabia que essa aparição aí do Tornado Vermelho foi discutida pra caramba entre os editores da DC? Uma coisa que eu nunca imaginei quando eu li a série pela primeira vez. Teve um cara que disse que não, ele ia virar vilão de vez mesmo, e que pra isso tinha que tirar a forma humana dele, ele tinha que mostrar ele como uma força da natureza e tal, e etc. Não teve impacto nenhum ali a aparição do Tornado Vermelho. Na verdade, ele não teve muita função na história. É, ele acaba sendo, na verdade, um instrumento do vilão pra, literalmente, chacoalhar as coisas nas duas terras lá. O que eu acho que, na verdade, foi um instrumento do Wolfman pra ter o que acontecer nesse número de crise, né? Pra não... Sim. Não dá pra entender muito bem. A precursora chega pros heróis e fala: ah, tá dando uma merda no mundo inteiro, vai destruir o universo inteiro, vão pra casa pensar. Pô, não dá pra entender muito isso. É que, na verdade, Crise nas Infinitas Terras, se eu for parar pra analisar bem, ele tem a mesma estrutura básica de um filme desastre. É assim, é muita situação caótica acontecendo ao mesmo tempo, e assim, tu fica meio perdido sem saber o que você vai fazer, né? Se realmente tem alguma coisa a fazer, né? Porque você para pra pensar que boa parte dos heróis são humanos, conceitos grandiosos demais, os heróis demoram bastante pra se acostumar com essa ideia, né? E a edição vai rolando até que o inimigo se revela, no final da edição número 5, né? Que talvez seja o vilão maior que o Count da história, que é o Anti-Monitor, que na primeira aparição dele ele pede pra ser chamado de Monitor, que cria uma bagunça gigantesca na cabeça de todo mundo, né? Então a primeira aparição dele é bem assustadora. Ah, o visual é muito legal. O visual dele é bem legal, né? Porque ele tem a boca exposta, mas a boca não é exatamente uma boca, parece uma massa disforme. Os olhos são vazios. Mas a silhueta dele lembra o Monitor, né? É, exato. A silhueta dele, apesar de lembrar o Monitor, ele é totalmente diferente. Ele é meio robótico, assim. Parece uma pessoa meio zumbi do Monitor, né? Meio em decomposição, talvez. É, exato. A cara dele. E aí a gente começa a segunda edição com a revelação que o Flash estava dominado, mas que ele estava começando a ganhar domínio dele, né? Isso é importante para esse segundo ato. É, e aí continua mais situação caótica. Dessa vez o satélite do Anti-Monitor começa a se destruir. Só um comentário sobre essa parte. Nessa parte o Paria some da história. Ele some, ele tá ali e de repente ele diz: ah, tá tendo um grande perigo e tal. Ele some dali. E não aparece, ele some naquele momento e vai aparecer só depois, mais à frente. Quando ele aparecer de volta a gente comenta. Mas ficou totalmente sem sentido, assim. Era só pra dizer: ah, tem um grande perigo acontecendo em outro lugar. E sumiu, não aparece de volta. Eu fiz questão de prestar atenção onde é que esse... Porque eu adoro esse personagem, né, o Paria. Questão de falar, porra, onde é que esse cara foi parar? Pra lugar nenhum. É, a gente não sabe também se foi parar em algum spin-off, alguma coisa, né? De algum... É isso que eu ia dizer. Se não sendo que tinha Tain na época, ele deve ter ido pra algum Tain lá, pra alguma série mensal. Mas ele falou que ele foi parar em alguma coisa pior. Pode ser que ele tenha parado na revista do Liefeld, não sei. A grande questão nessa edição, né, são os heróis das Terras 1 e 2 tentando salvar os outros três mundos remanescentes que estão, à mercê do Anti-Monitor, né? Que é a Terra 4, S e X, né? Então, toda a luta deles é em cima disso, para tentar salvar os três mundos que estão na alça de mira do Anti-Monitor, né? E foi aí que o Pirata Psíquico foi útil pro Anti-Monitor. É, o Pirata Psíquico fica o tempo inteiro no primeiro ato: me dá uma terra aí. Você disse que eu ia ter uma terra pra dominar as emoções. Você disse que ia me dar uma terra pra dominar as emoções de todo mundo. Você disse. Me dá terra. Aí até que o Anti-Monitor se emputece e fala: toma três, então, pra você dominar. E aí ele domina as emoções da população de três terras, né? A X, a 4 e a e a S, e meio que em uns ela instila faz com que as pessoas fiquem aterrorizadas, no outro ele faz com que as pessoas fiquem com raiva e etc, mas na intenção de fazer todo mundo se jogar pra onda de antimatéria e acabar com qualquer resistência, né, o monitor, inclusive os heróis, e por isso tem essa briga, porque o monitor só salvou a Terra 1 e 2 e deixou a 4, X e S se ferrarem lá, né, e os heróis têm que ir lá pra tentar impedir a população de se matar na nuvem de antimatéria e tentar salvar os planetas. E, obviamente, se o mundo inteiro está em caos, o que, que isso leva? Porradaria de super-herói. Então, é um troca-tapa generalizado entre todos os super-heróis dessas três terras. São os combatentes da liberdade saindo no tapa com o All-Star Squadron, começar a aparecer super-herói aí, a torta direito, o pessoal da Charlton enfrenta um grupo liderado pelo Caçador de Marte. Aparece o Peter Kane no Thunderbolt, né? A única aparição isso. dele na DC, né? Ele aparece... O cara que seria a inspiração para Ozymandias. Ele aparece em um quadro e toma um soco do Joe Ciclone. Isso, é verdade. E aí você tem, tipo, toda a sequência de destruição, você tem algumas casualidades aí. Tem a porrada bem legal da Super Moça contra o Capitão Marvel, né? Que é o Mutano e o time das Minas contra a família Marvel. E a imagem da Precursora na nuvem de antimatéria. A Precursora chega para fazer o trabalho direito, né? Tipo, completar o trabalho que o Monitor tinha feito pela metade, né? Dizendo, ó, você salvou a Terra 1 e 2, eu chego aqui para salvar a 4, X e S. E ela não precisa morrer para fazer isso, né? É, e ela faz sem precisar morrer. Olha só a competência, né, cara? Mas essa série aí, todo mundo querendo fazer sacrifício, né? Parece que se você não morrer, não valeu a pena. Ela fica meio que decepcionada quando ela vê que ela não morreu, né? Então, por isso que eu tô falando. Nessa brincadeira, ela, no vórtice que eles têm lá no Nuloverso, que tinham duas terras, tem agora 5. E eles têm a famosa reunião da pedra. Quem lembra, tinha lá o universo, que parecia, na verdade, um redomoinho com 5 universos. E tem uma pedra no espaço, onde o pessoal vai lá bater papo. Conversar no espaço, normalmente. Que é onde estava o satélite do monitor antes de ser distribuído, né? E é muito engraçado porque são chamadas algumas pessoas, cada uma de uma terra, né? Que é a Lady Quark, outra personagem sobrevivente que não tinha aparecido direito até agora. Os dois super-homens, da Terra 1 e da Terra 2. O Tio Sam, né? Por que que o Tio Sam tá aí? Não sei, né? É o da Terra X, que é o da Terra X, mas poderia ser várias outras pessoas. O Tio Sam, durante toda a crise, ele é a bandeira dos Estados Unidos. Sabe como tem nos filmes? A bandeira dos Estados Unidos é o Tio Sam na crise, entendeu? Eu acho que eu substituiria o Tio Sam pelo Capitão América fácil ali. O Capitão Marvel e, de novo, ele, Besouro Azul. Mas é engraçado que o Besouro Azul, ele muda um pouco o comportamento do primeiro ato pra agora. Porque no primeiro ato ele é meio babacão. Aí chega nesse segundo ato, ele já sai gritando ordem, ele já meio que corta os caras. Então ele muda um pouco a personalidade dele, pelo menos a atitude dele de um ato pro outro. Mas isso é porque o Wolfman não tinha o que dizer, cara. Olha só, ele vai apresentando. Ele vai apresentando os personagens e começa: Lady Quark, a sobrevivente de um universo, Super-Homem, o maior herói de todos, o Tio Sam, a representação de esperança, paz, o Capitão Marvel, o mortal mais poderoso da Terra, Super-Homem original, o primeiro herói de todos, e aí o Besouro Azul, pontinho. Aí tem que colocar alguma coisa, né? E o Besouro Azul corta. Eu não entendo, por que ela não chamou o Capitão Átomo, por exemplo? É, ele era mesmo, né? Mas vamos botar o Besouro Azul mesmo. E aí aparece o amigo do Leandro, Pária, no momento emo, tá de capuzinho e tal. Aí é que esse filho da puta volta pra história, cara. Onde ele tava no último arco? Não dá pra entender. Na última história, não dá, cara, pra entender. Cara, ele deve ter ido pra algum Taim, cara. Ele fugiu pra algum Taim. E aí a Precursora, ela resolve que, assim, pro pessoal entender a crise toda que tava acontecendo, eles tinham que voltar lá no começo. E o começo, eu digo realmente o começo de tudo, que é a origem do universo. Eles vão falar de Oa, né, que conta a história do Crona. Crona, que é de uma raça que virariam os Oanos, né, os Guardiões do Universo. Ele queria saber como o universo teria começado. E dentro dos experimentos dele, ele acabou criando dois universos. Um de matéria positiva e um de matéria negativa. Criando o Oa e criando o Quard. Na verdade, ele criou um universo de antimatéria e um multiverso de matéria positiva. Então, ele criou todos os universos que vieram de matéria positiva. É, e aí a Precursora continua a história. Foi desse evento que, na verdade, que os Oanos tomaram pra eles a responsabilidade de guardar o universo. Daí os Guardiões do Universo. Ela narra a evolução paralela desses dois mundos, né? O nascimento do Monitor e o do Anti-Monitor, que se enfrentaram nesse começo, mas que acabaram se anulando aí, ficando em êxtase durante muito tempo. É, na verdade, eles se enfrentaram durante 1 milhão de anos e depois disso chegaram um empate porque os dois ficaram meio que desacordados, né, pelo restante do tempo. E aí, acho que a parte favorita do Leandro, que conta a origem do Pária. Ele é todo errado, né, cara? Até a origem dele tem a ver com as merdas que ele fez, cara. O Pária, ele é um arrombado, né, porque ele descobriu a existência do multiverso e ele queria provar a descoberta dele. Só que o Conselho do Planeta disse, cara, vai dar merda. Obviamente, o que aconteceu? Deu merda. Destruiu o planeta dele, ele foi o único sobrevivente e ele ainda criou a onda de antimatéria, libertando o antimonitor. E mais ainda, fez o antimonitor descobrir que pra cada universo de matéria positiva que morresse, ele ficava mais forte. Tipo assim, você não sabia que precisava destruir os universos pra você ficar mais poderoso? Bom, agora você já sabe. Veja que bacana. Enquanto isso, o monitor a cada universo positivo que era destruído, ele ficava mais fraco. É que na verdade o que acontece quando o antimonitor destruía um universo de matéria positiva, o universo de antimatéria se expandia. E aí o que acontecia? Ele absorvia essa expansão e ganhava mais poder. E aí, cara, depois de passar aí algumas páginas, muita gente conversando, falando, e aí, o fim do mundo, e aí, o que tu acha? Tô achando uma merda, e aí? Pior que é mesmo que, né, cara, uma página inteira só disso, e aí? O que tu acha? É. Porra, que foda, né, velho? Vai morrer, dá uma merda. E aí ele chega a uma brilhante conclusão, depois dessa história toda, o mundo tá acabando, universo antimatéria, como é que a gente vai vencer esse cara? Ah, é simples, a gente vai lá e vai dar porrada nele. Pô, cara, porra, é que o monitor já tinha morrido. A precursora tava em êxtase, sei lá o que ela tá fazendo. Não tava em êxtase, não, ela tava normal, ela tava ali, ela só perdeu os poderes. É, então, ela já tava meio abalada. Lembrando que a precursora é terrestre, né? Ela é uma terrestre lá que o monitor por algum motivo resgatou e transformou na precursora, né? Não dá pra esperar muito dela, cara. Dessa vez, o grupo que eles montam pra ir lá da porrada do monitor, esse é um grupo de respeito. Aí sim. Isso é a tropa de elite, com certeza. Aí sim. É, eles aprenderam, né? Falou, pô, ele manda meia dúzia de restolho e dois, três peso pesado, deu problema. Aí, tá, então vamos mandar a turma toda de uma vez, né? Vamos mandar os caras mesmo. Então, mandar todos. Dessa vez não foi o Besouro Azul, então. Não, lógico que não. Você tem uma ideia, o cara mais fraquinho ali era o Super-Homem, cara. Na verdade, não. É. Eu tô mandando essa assim pra poder valorizar. Ah, eu não sou o mais poderoso aqui. O mais poderoso aqui é o Capitão Átomo. O Capitão Átomo não faz nada. E aí, mas vamos falar uma coisa, pelo menos. Ele não absorveu nenhum poder e foi pro outro lugar do espaço explodir, né? Porque é a única coisa que o Capitão Marvel faz em toda a história da DC é isso. Pelo menos talvez o Capitão Átomo, se tivesse feito dessa vez, não tinha dado tanta bosta. Acabava a crise em 6 edições em vez de 12. Na verdade, o que eu acho muito engraçado é a hora que os heróis chegam na fortaleza do Antimonitor, que é um palácio de pedra e tal. E os caras ficam impressionados, quando na verdade é uma porra de um palácio de pedra gigante só. É só pedra, cara. Só pedra, cara. Não, e todos aqueles heróis ali já viram coisas muito piores, né? Não dá pra entender porque eles ficaram tão surpresos assim. É, na hora eles dizem, nunca vi nada tão impressionante assim, porra. Porra, que vida de merda você teve. Vocês não sabem também de que distância eles estão, né, do negócio. Depois que eles estão vindo isso, o negócio tá lá, não, puta que pariu ainda. Pode ser. Faz um pouco de cara, o Luiz falou uma voz agora, tipo, eu te vi lá, tu não sabe. Não comem. O legal da página, na verdade, é o tapa que o pirata psíquico leva de costa de mão, assim, ó. Não morre, cara. Não entendo isso, cara. O antimonitor, o ser mais poderoso do universo de antimatéria e que tá destruindo todos os universos, dá um tapa com vontade no pirata psíquico e não morre, esse filho da puta, cara. É, cara, ele meio que ignorava o pirata psíquico, assim. Era um cara ali que tava ali pra poder meio que ele ficar pagando de chefão, entendeu? É, era o capacho, né, cara? Ele gostava do pirata. Tinha uma relação meio sadomaso aí, né? E você vê que foda, né? Aí o antimonitor se enche de razão e fala, isso tu não pode fazer, se eu quero uma coisa bem feita, vou lá eu fazer. Aí beleza, o que que ele faz? Cara, agora tu pensa, puta merda, agarrou, né? O cara vai meter a mão, vai fazer o negócio, cara, ele só faz a pedra virar vida. É que ele cria uns bichinhos dentro da pedra. Mas essa pedra que ficou viva ali, conseguiram tirar sangue do Superman original, cara. O Superman era de ouro lá, aquele mais poderoso de todos. Aí vem a parte que o Victor adora, né? Porque antes disso, os heróis, a Supergirl já fala, minha visão de raio-x não tá funcionando, o outro ataque é mais uma coisa, e aí vem a frase do Super-Homem, né? Acho que as leis da física são diferentes aqui. É, cara, que porra é essa? Mas eles já estão falando que a merda vai agarrar faz tempo, que estão indo pro universo antimatéria, que a gente nem falou como eles foram pra lá. O Moisés de antimatéria, né? Que o Lex Luthor, ele abriu a realidade do universo positivo pro negativo, porque ele é um cara híbrido, né? Ele é flex, digamos assim. Pois é, outra coisa que não tem explicação também, né, cara? Cara, usando um cabelinho do Lionel Richie, ruivo, usando um colan dourado, o cara falar que é flex, velho, não tem dúvidas, né? Você já não tem mais. Eu já tava esperando. ele é a versão masculina daquela inimiga lá dos Titãs, como é que era? Cintilante? Não lembro. É verdade. Dedo fatal. É, mas o Pérez, ele tem um quê por fazer esses caras com cabelo, até hoje, né? Um cabelo Bill Black, né? Ele gosta dessas coisas. É porque ele não tem, né? Aí ele compensa. É verdade. Mas ele tem uma bela coleção de camisas havaianas. Por isso que o primeiro uniforme do Asa Noturna é aquele negócio lá que a gente conhece. Pode ver, todos os designs de uniforme que o Pérez faz serve pra fantasia de carnaval. Pode ver. O do Asa serve pra baile gay. Primeiro do Asa, que ele é difícil de defender. É foda. A inveja corre forte nessa conversa. Não, mas tem uma cena, que o Leandro deve adorar, cara, que é a cena que o Pária tá voando, não sei por que porra d'água esse filho da puta voa, né, cara? É verdade. Ele só tem dois poderes. Não tem sentido nenhum. É, ele fica voando, cara. Não, ele tem três poderes. Ele voa, ele se teleporta e chora. Ele é o homem mimimi. Aí ele tá voando e cai uma coluna de pedra em cima dele e a doutora Luz... Pária, você morreu! Esse filho da puta morreu. Em vez de ela ficar feliz, né, cara? Ela resolve que vai vingar o Pária. Por quê? Não, o super-homem é que fala pra ela, né? Ah, não, é só o Pária. Não, não fica assim, não. É só o Pária, foda-se. O super-homem é sempre um cara maneiro, né? Tipo, tentando remediar o negócio. Ele diz pra ela que ele não pode morrer. É isso, cara, que ele fala. É que, na verdade, assim, eu acho que quando o monitor escolheu a Kimio pra ser a doutora Luz, pegou ela na TPM, não é possível. É, meu, a mulher é furiosa, velho. Mulher é brava, velho. Mulher estressada. Primeiro ela é estressada porque ninguém entendia ela. Aí ela ficou estressada por ser estressada mesmo, velho. Morreu o Pária, morreu o filho. Agora vou dizer, hein? Olha só a incompetência. Eu quero falar sobre essa doutora Luz, cara. A mulher era a cientista fodona do Japão e não falava inglês. É verdade. Cara, mas não era na época não era um pré-requisito você ser bilíngue. A internet ainda não tava tão avançada assim naquela época, né? Não tinha tanta troca de cara. Mal tinha internet. Ela não chegaria onde ela tava se não soubesse inglês, cara. Que absurdo. E aí, só que aí que tá esse siricutico que a doutora Luz tem serve pra alguma coisa. Por quê? Porque ela revela uma máquina que é muito parecida com a máquina do monitor, só que ela que é a máquina que absorve as energias positivas e dá força pro anti-monitor. Só que o super-homem vai atrás e fala, pô, achei agora, né? Finalmente, agora a gente sabe o que a gente vai fazer aqui, vou destruir essa máquina. Só que aí nessa hora o anti-monitor está lá e acerta na trairagem o super-homem. Na trairagem, cara. Desculpa só interromper, mas é legal que o super-homem sempre tem uma solução simples, né, cara? Tá ali de destrói, ponto, acabou, Super-Homem. Super-Homem é homem do povo, velho. Agora vocês estão reclamando que o vilão fez trairagem com o herói, é isso? Um mínimo de honra, que é isso, cara, na trairagem. Tem essas cenas, assim, mais emblemáticas nesse capítulo. O Super-Homem grita, né, cara? O Wolfman descreve, assim, que imagina como é que deve ser pra galera que tava do lado de fora e escutou, como foi o caso da Supergirl, como que deve ter ficado assustado, maluco, ou sei lá o quê. Maluco, imagina, o cara é o ícone, o cara é o herói dos heróis. E ele tá gritando de dor, né, imagina. Ele gritou, velho. Eu, se eu tivesse ali na porradaria, eu tinha ido embora já, velho. Se foda aí, velho. Se eu sou o Ray, né, o raio que tá ali no meio, eu falo, é pra mim, meu irmão, tô voltando. Mas, cara, meio que foi isso, cara. Porque a única que foi ajudar foi a Supergirl, né, cara? É porque ela foi a única que escutou, cara, né? O grito não foi tão alto. Ela é a única com super audição. O super-homem original me fez de conta que não era com ele, né, cara? Eu não vou nem dizer da incoerência de um grito no espaço, né, cara? É, né? Não vamos falar não tem atmosfera, isso. Não tem atmosfera. Os caras estavam trocando ideia no asteroide lá, pô. Exatamente. Com o besouro azul, que é humano. Na verdade, agora que eu me liguei, o super-homem original e o Mon-El também estavam, né? Os dois devem ter escutado. Cara, o Mon-El tava, o Ajax tava. Tô te falando, cara. A única, o Marvel tava. A única que foi ajudar foi a Supergirl, cara. Os outros ficaram a mula, meu. É, eles na base. Capitão Marvel virou pra Ajax, escutou alguma coisa aí, Ajax? Não, eu não. Cara, agora tem uma sequência que assim, a Supergirl tava longe pra porra. Porque ela vai quebrando tudo que é bicho e ela passa por uns 20 caras. Passa pelo Ajax, passa pelo Capitão Marvel, acha todo mundo, tá todo mundo tão ocupado que ela é a única que consegue chegar. Só que ela acha o amigo do Leandro, no meio dos escombros. O Pária sobreviveu. Infelizmente, esse cara não morre. Não, só que ele tava fazendo mimimi. Ele tem uma frase, inclusive, que é emblemática. A morte está ao nosso redor. Não há como escapar. É um cara super otimista, né? É, você bota um cara pra motivação total aí. Só que aí a Supergirl vai lá, engana o seu. E tem a sequência de quadros que eu acho que é uma das melhores sequências de porrada da história. Que a Supergirl vem virada da porra, quebrando parede, quebrando tudo e acerta o anti-monitor meio de costas, meio de ombro. Não, ela e o anti-monitor que tava enfiando a porrada no super-homem, né? O super-homem já tava deitado já. Depois que ele derrubou o super-homem nem consegue reagir, né? Não, ele tá descendo cacete, mano. E ela começa a esmurrar. E a doutora Luz, que até então tava virada no Siri da TPM, ela fica meio, pô, nossa, ela tá batendo como se não houvesse amanhã. E ela bate como... Pra ajudar também, né? Fica ali olhando e tal, nem pra ajudar. Tipo, a mulher pode absorver energia de sol e não sei o que, mas ficou só olhando, né? Uma das sequências brutais de pancadaria, porque assim, a Supergirl bateu tanto no antimonitor que quebrou a armadura dele. E a armadura dele, na verdade, começa a vazar energia do cara. Ele é um ser de pura energia, a armadura apenas contém. Ele é uma bichona, né? Madurinha. De ser pura energia, de ter que ficar fazendo umas armaduras carnavalescas pra conter. É uma bichona. Não entendi o cara ser energia e o cara ser uma bichona. Não entendi a relação. Quando morre, vira purpurina, né, cara? Eu pensei que ia haver uma piada boa, tipo, pô, o cara é uma bichona porque o cara é de energia, precisa de fio terra pra funcionar. Essa era boa? Porra, essa era piada boa. Que mas tava... tinha algum sentido, pelo menos. Daí aí, a doutora Luz, de TPM, faz merda. Que, na hora que a Supergirl tá dando enchendo a porrada no antimonitor, que tu vê que ela tá ganhando, ela vai lá e grita, e a Supergirl vira de lado. Na hora que ela virou de lado, amigo, o antimonitor é vilão, é da trairagem. E aí ele dá o golpe que ficou emblemático, que finaliza a Supermoça, né? E tem a primeira baixa grande aí da história, né? Que ela tem uma sequência bem, bem emocionante, bem bacana, que eu acho que foi a primeira morte de quadrinhos que eu li. Não lembro se eu li a The Gwen Stacy, eu li bem depois, aliás. E ela faz a seguinte sequência: graças a Deus, os mundos têm uma chance de sobreviver. Cal, você está chorando, não chore. Você me ensinou a ser corajosa, e eu fui. E aí, morreu. E aí o Pérez desenha, não coloca nenhum balão na cena, só tá o desenho do super-homem gritando pro alto, né, com a super-moça no colo dele, é bem emocionante mesmo, assim, até fica uma espécie de silêncio, né, respeitoso ali pela morte. E aí, a porra ficou séria, pro super-homem a porra ficou séria, porque assim, foi há poucas vezes que eu vi um cara completamente descontrolado nos quadrinhos, né. Ele diz que quer matar um antimonitor, né? Ele diz literalmente isso. Ele quer matar o antimonitor. O super-homem falar isso é forte, realmente. E aí você vê como o negócio foi tão pesado que tem lá o funeral da supermoça, ela é exibido e tal. Os heróis se reúnem todos pra fazer, falar algumas palavras. E quando, na verdade, o verdadeiro enterro da Kar é no sol, né? O super-homem levando ela enrolada numa capa no sol. E aí ele faz aquele... fala aquela frase que eu disse na frase inicial pra você, ouvinte, que não sabe de onde eu tirei a frase inicial. Tá aí, pegue sua edição de Crise nas Infinitas Terras. Nessa parte aí o super-homem fala aquilo lá sobre os dias e as noites, que eu não vou repetir agora. Ele tava pegando a prima dele, né? Esse negócio das noites ficarem mais longas, não tenho nada pra fazer, quando você tava por perto eu tinha. Mas, olha, cara, só. Se você parar pra pensar tecnicamente na situação, prima, se o super-homem pegasse uma humana, matava. Tinha que até ser hoje, prima, né? Dele, cara. Até hoje, tinha que ser a prima dele mesmo, não tem jeito. Voltamos lá, de novo ao quartel-general de antimatéria lá, tipo um escape pod de pedra, uma pedra com uma turbina, eu acho que seja uma nave, né? E a gente aparece o Flash colado com cola na parede e o pirata psíquico mimizando. Não, que é o problema, tal, a vida, a obra, o antimonitor, o otário. Do meio da energia sai o antimonitor na armadura que a gente ficou conhecendo ele, né? A mais clássica. Em comparação com a primeira é estranhinha, né? Eu acho gostava estranho. Mais da primeira. A primeira era mais legal. Era mais assustadora. E é muito engraçado que agora, até então, o maior vilão da DC só apareceu agora. Darkseid aparece, tipo, o Darkseid, né? Aquela cena clássica, mestre, tá dando merda nos universos aí. Não, ficou tranquilo que eu tô só observando aqui. Ele diz que consegue impedir, né? Que o Antimonitor veja o Apocalipse. Ele consegue deixar o Apocalipse meio que invisível pro Antimonitor. Que não faz sentido nenhuma, tudo bem. O Monitor tá destruindo o universo. Não interessa se ele tá vendo ou não, entendeu? Pois é, né? Mas é só pra justificar que ele não participe da história até aquele momento. Tá dando uma explicação, assim, sabe? Essas primeiras páginas do capítulo 8 são bem... Como dizer? Os caras, assim, os pesos pesados que não apareceram até agora estão aparecendo. Não, né? E é bom dizer que era aquele momento em que, bom, derrotamos o antimonitor, né? Ninguém tava muito preocupado e acabou, né? O problema, vamos tentar conviver aqui com como ficou e acabou. Pros heróis a crise tinha acabado, né? E aí, voltamos os Guardiões estão libertos, os Lanternas Verdes estão libertos, tá lá, vamos lá pro futuro da Legião dos Super-Heróis, tá lá o Brainiac 5 tentando desvendar um jeito de impedir a morte da cara, né, porque no pré-crise, a Supergirl tinha um affair, digamos assim. É, na verdade, eu não sei não. nem se é impedir a morte não, dela, não, mas ele tava querendo se afundar no trabalho, tentar impedir as terras de se juntarem, de continuarem a vibrar na mesma frequência e tal. Na verdade, o que tava querendo mostrar ali é que ele tava querendo se afundar no trabalho pra não pensar que a Supergirl tinha morrido, porque os dois tinham um caso, né, no pré-crise. É, nessa sequência a gente vê o Nuclear, que o Nuclear é um dos personagens mais tem tempo na crise, né, de tempo de cena. O Nuclear leva o futuro, né, Tomorrow, que a Vixen pegou. A Vixen, que é membro da Liga Detroit, não vamos falar mais sobre isso. Liga Detroit. E aí, eles vão pro que sobrou do satélite da Liga da Justiça pra reparar outro personagem importantíssimo na história, Tornado Vermelho. E aparece o Electron, cara, o Electron da fase que tem espadinha. Por que ele tinha espadinha, cara? Eu não consigo me lembrar. Porque ele foi pra um mundo subatômico que é tipo de... que ele era um bárbaro. Medieval, é. É meio medieval. Tá, ele usava... por que na crise ele levou a espada? Cara, não, é uma espada que racha um átomo. Mas também era a versão dele da época, né, cara? Por que ele não ia andar? Ele tava com a espada ali na revista dele do dia a dia. Ele não ia trocar de uniforme pra crise. Ah, cara, eu vou pro espaço e eu deixo a espada em casa, na boa, sou eu. Pô, mas aí, né? Ah, depois o cara te chama ali da hora, fala, vem agora. O cara fala, peraí, vou deixar a espada. Não, mas vem agora. Você não entendeu? Pô, vocês pegaram o demônio azul de sunguinha na praia, pô. Tá, e aí a gente volta pra nova base do Antimonitor, onde ele tá reconstruindo a máquina de captação de energia pra ele. Não, só na verdade aí... era um canhão de antimatéria, né? É, um canhão de antimatéria. Era um canhão de antimatéria. Que serve como também fonte de energia pra ele, né? A cada universo que ele destruísse de antimatéria, ele ficava mais forte. Então é como se energizasse ele. Eu quero ver o burrinho, cara, senão só eu levo o burrinho. Só que lá, o Antimonitor agora ele tá em Quard, né, cara? Quard é a terra dos trovejantes, que é um dos personagens mais bizarros que tem, né? Fica atacando raio no povo, literalmente. Tipo, pega um raio das costas e taca. Quard é a versão de Oa no universo de antimatéria, né? Isso que a gente ainda não falou. É, exatamente. Isso que é estranho, porque o visual deles não se assemelha em nada. Só o fato dele de ser amarelo, que era uma coisa que casava com a restrição do Anel dos Lanternas e tal. Mas, assim, visualmente, putz, eles não tinham nada a ver com os Guardiões. Se eles ainda fossem meio que semelhantes, assim, mas, puta, não tinha nada a ver. Vocês notaram que eles têm um escudo e mexem com raios, não é meio uma tentativa de zoar com o Capitão América e o Thor ao mesmo tempo? É, pode ser. Até o capacete deles tem aquelas asinhas, assim. É, eles parecem sair de Asgard, cara. É, mas eles usam maiô, né, cara? É. E aí é aquilo, né? O pirata psíquico tá lá, passeando, não tem muito o que fazer, vou lá zoar o Flash. Só que o Flash, como eu já falei anteriormente, tava voltando a ter recuperação do seu controle de moléculas. O Flash é bem overpower, na minha opinião. E aí... Essa versão do Flash Barry Allen é totalmente overpower, né, cara? O que ele não faz na história é correr, né? Ele faz tudo. Depois ele finalmente corre, né? Cara, ele dá o grito de guerra mais estranho que eu já vi. Que ele fala, pirata psíquico, coma a gelatina. Se você não tá agora visualizando a cena, porque quem leu o Chris vai lembrar, o Flash tava preso lá num tá uma gelatina mesmo, né? Ele tá colado na parede. Gelo de contenção, que chama. É, mas parece conselho de mãe, né? Não parece? Tipo, uma ameaça. Coma gelatina. A gelatina é tão ruim assim? Coma gelatina, senão você não vai sair pra brincar. Então imagina, mas... né? Que o combate não deve ter durado muito tempo, porque um cara com controle de emoções contra o homem mais rápido do mundo, a única coisa que ele conseguiu foi deixar o cara mais rápido do mundo puto e socando a cara dele, né? Foi o que aconteceu. Ah, ele arregaça, cara, o pirata. Eu vou dizer que nesse momento foi um momento, sei lá, de catarse mesmo pra mim, cara. Porque, assim, eu tava com uma raiva do pirata psíquico durante a crise inteira, e no momento que o Flash desce a porrada nele, cara, assim, caraca, eu falei, porra, alguém precisava fazer isso, sabe, na história. E ele desce com uma vontade, né, porque ele ficou o tempo inteiro sendo humilhado ali pelo pirata psíquico. De vez em quando o pirata psíquico ia lá, zoava com a cara dele, controlava ele, fazia ele ficar com medo e o cacete. Quando ele se liberta e vai com ódio pra cima do pirata psíquico, que deu pra sentir o ódio que o cara tava na hora. E ele pega esse ódio e ele resolve usar isso a favor dele. Como eu já falei, tinha lá os trovejantes, né? Eles estavam lá meio de capatazes ali dos outros seres que estavam construindo o canhão de antimatéria. Cara, ele começa a passar com com o pirata Psicon fosse um subliminar na frente de todos os trovejantes. Essa parte é muito legal. E ele passa genial. Todos os trovejantes. Os trovejantes estão lá, olham pro antimonitor e falam: cara, preciso atirar nele. E começam a atacar raio no antimonitor. Eles ficam com ódio do antimonitor, né? O pirata psíquico deixa eles com ódio do antimonitor. Medo, ódio, desprezo, ojeriza. Todos sentimentos bons. E isso aí é assim, né? O antimonitor, quando o primeiro taca o raio nele, ele vai lá e destrói o primeiro. Só que aí o Flash vai em todos. E todo mundo começa a atacar raio no antimonitor e o antimonitor fica ali distraído. Isso dá o tempo do Flash vibrar dentro do canhão antimatéria e ver o núcleo, né? A fonte de energia. E aí, na minha opinião, acho que a morte bem mais... Se a sequência da Supergirl era forte, a sequência da morte do Flash é muito mais legal. Que é literalmente correr até sumir. Que ele começa a correr na vibração contrária pra conter a nuvem de antimatéria. E tem aquela cena clássica que ele vai murchando dentro do uniforme, né? E isso remete diretamente às aparições dele do decorrer da série. Que ele aparece pra alguém e some. Porque é justamente nesse momento que ele tá correndo que ele começa a romper a barreira do tempo e ele vai aparecendo em vários pontos aleatórios, na verdade, né? Ele não tem controle sobre isso no momento. Então ele começa a pipocar em vários tempos ali, aleatoriamente. E aí você entende por que ele apareceu deteriorado pro Batman já lá na segunda edição ainda. E aí ele tem aquela cena clássica, que eu lembro até hoje dos anúncios na revista da Abril, da sequência clássica do Flash murchando. Que aquele capacete vazio, o penúltimo, aquilo ficou gravado pra mim um bom tempo, tal, do cara virando caveira. E você vê que o Flash sozinho faz o que todos os outros heróis tentaram fazer juntos. Ele derrota o Antimonitor sozinho. E até aquele momento ninguém ficou sabendo, né? É, ninguém ficou sabendo. É a morte muito menos gloriosa, digamos assim, mas o Flash, na verdade, ele foi muito mais decisivo na vitória contra o Antimonitor do que até mesmo a própria Supermoça. É, mas vamos combinar que estar no lugar certo na hora certa também ajudou um pouquinho, né? Exato, mas é que tá. Por isso que o Antimonitor sequestrou ele. Porque ele é um cara que ele poderia acabar com os planos do Antimonitor. E aí o fim dessa história aí, que até agora é a parte mais trágica da crise, ninguém sabe que o Flash morreu. Só um cara sabe, que é só o personagem mais overpower de todos os tempos, que é o Spectre. Que em vez de ajudar, ele fica gritando, reclamando que o Flash morreu. É, e aí ele acaba apresentando o Spectre, que vai ser o personagem que vai bater de frente com o Antimonitor daqui a pouco. Então dá pra perceber que nos combates com o Antimonitor sempre tem um personagem que acaba sendo o adversário principal. É, o primeiro a Supergirl, né? O Flash agora, e a gente vai ter o Spectre daqui a pouco, e lá na frente, aí a gente fala. Da mesma forma que o primeiro ato acaba com a morte do Monitor, você pensa que tudo tá perdido, dessa vez, o segundo ato acaba com a morte de dois heróis muito conhecidos. E você vê que realmente a merda parece que não tem mais jeito. E são, né, duas mortes totalmente diferentes, né? Uma morte, como a gente até falou, é meio glorificada, à vista de todo mundo, e outra uma morte totalmente solitária, né? É bem cara de filme catástrofe mesmo, né? Se você for pegar pra observar, sempre tem alguém que se sacrifica silenciosamente pelo bem maior, né? Enquanto tem o cara que ele é venerado como herói. E assim termina o ato 2. Nós passamos pro ato 3, que é o fim da crise, né? Os últimos 4 edições, né? Que começa de uma forma mostrando... Porque antes disso, nas edições anteriores, os vilões começaram a desaparecer, né, das histórias. Começaram a ficar só os heróis lutando contra o Antimonitor. E na edição 9, que é a seguinte, já começa mostrando que o Brainiac e o Lex Luthor da Terra 1, ou Terra Ativa, né, dependendo da sua idade, estavam reunindo praticamente todos os vilões de todas as terras que tinham sobrevivido aos ataques do Antimonitor, né? A ideia deles era muito simples. Ah, nós temos 5 terras. A Terra 1 e a Terra 2 tem muito, muito herói, poderoso, overpower. Vamos pegar as outras 3 pra gente e a gente faz chantagem, né? O Brainiac do pré-crise, né? Pô, é visualmente muito mais legal que o pós-crise, cara. Eu não sei por que mudaram. Eu concordo, essa foi a melhor, assim, tem uma versão tão legal, do Brainiac, cara. Eu ele é muito concordo. Mais assustador do que o outro. E eu tive o bonequinho dele. Eu tinha também. Eu também. Eu tive aquela série toda, cara. Eu também. Legal. Mas essa cena do recrutamento dos vilões tem uma cena legal, né? Porque o Lex Luthor da Terra 2 fica lá querendo botar a banca em cima e o Lex Luthor da Terra 1 vai lá e incinera ele, né? É, ainda dentro daquela linha de não pode ter redundância, até entre os vilões, né? Ele fala, bom, a gente não... Ele fala, eu sou mais inteligente, não sei o quê, pra que vocês precisam dele? O cara, a gente não precisa de dois Luthors. Aí vai, na verdade, é o Brainiac que incinera ele, mas o Lex Luthor nem... não tá nem aí. Enquanto isso, na Terra 1 e 2, o ativo em paralelo, né? as coisas pareciam calmas, né? Estava havendo até uma conferência nas Nações Unidas da Terra 1 sobre o que ia acontecer depois, né? E aí, de repente, aparece o holograma do Brainiac dizendo que é o seguinte, galera, nós estamos com as Terras 4, X e S, e é o seguinte, se vocês não se renderem, a gente vai explodir as três terras e, por tabela, vocês também vão pro saco, né? Aí o que acontece? Os vilões criaram barreiras entre as terras, né? O que não é muito bem explicado, porque se as terras ainda tinham as zonas de distorção onde elas se tocavam, como é que os caras conseguiram isolar as três terras das outras duas, né? Mas aí os heróis tentam romper as barreiras, né? Mas não conseguem. E a Precursora e o Joss Cicone vão convocar um personagem que estava esquecido até então, que era o Wally West, né? Que tinha se aposentado como Kid Flash, mas que, como o Flash estava desaparecido, ele era o único que saberia operar a esteira cósmica do Flash. Com a ajuda do Joss Cicone, os dois conseguem enviar os heróis para as outras três terras para combater os vilões. A famosa parte que muitos fazem de quadrinhos adoram, que se antes teve a porradaria entre os heróis, agora a porradaria entre heróis e vilões, né? Então, em cada terra, os vilões dominavam, né? Na Terra S do Capitão Marvel, da família Marvel, os heróis tinham congelado o mundo, né? Na Terra 4, que era a Charlton, eles estavam fazendo ataques químicos, né? Tanto que o Kemo, aquele vilão gigantesco, que é uma mistura de vários produtos químicos, é o principal vilão ali daquela terra, né? E na Terra X virou ali um grande jardim gigantesco, né? Os vilões ainda dominavam esses mundos, mas os heróis estavam partindo pra cima pra cair na porrada mesmo, né? E durante a luta, né, começam a acontecer algumas baixas. Kemo polui ali uma parte ali da Baía de Nova York da Terra 4, né? E ali onde ele estava poluindo tá a Atula com a moça. O Aqualad tenta salvar, mas o próprio Brainiac e o Lex Luthor, que estão analisando a batalha de longe, né? O próprio Brainiac fala que a força vital dela está se esvaindo e ela não vai sobreviver. Outro que desaparece, o Glad, né? Da famosa Liga Detroit. Quando ele enfrenta o Portex da Irmandade Negra, o Portex manda ele para um lugar que, segundo ele jamais voltará. O que não acontece, né? Mais porque é mentira, porque a gente mais pra frente a gente vê que ele volta. Não sei se felizmente ou infelizmente. Na Terra X, o Dr. Fósforos, que se não me engano era um inimigo do Batman, incinera praticamente o Gavião Negro, né, da Terra 2. E assim, basicamente, o capítulo 9 é essa porradaria. O capítulo 9, na verdade, termina com o Lex Luthor conversando com o Brainiac, né? E dizendo, você tá calado há muito tempo, né? O que tá acontecendo? Aí ele vê que o Brainiac começa a tremer e o Brainiac explode. Mostrado que, na verdade, o Simon, que era do Quinteto Fatal, tinha ficado na nave do Brainiac, ia fazer parte daquilo. Ele ia, na verdade, destruir o Brainiac e o Lex Luthor. Ele quer tomar conta do negócio por inteiro. Começa o capítulo 10, né? Com o Simon torturando o Lex Luthor, né? Pronto, prestes a matar ele. E simplesmente o Brainiac surge e explode o cérebro do Psimon, né? Com uma rajada. Que também vai, é uma das... cena. Tudo bem, vai. Não, não tem muito motivo, mas a cena é legal, vai. Sim. Bacana. É muito. Até porque o Psimon é um vilão bizarro, né, cara? O cara que usa um aquário no. Um cérebro no aquário. E com rabo de cavalo, né? Coisa mais escrota da vida. Bom, continuando, né? Aí os heróis continuam combatendo os vilões, né, nas Terras 4X e S. Os vilões tinham capturado os heróis dessas terras, né? Então a família Marvel estava presa, o Besouro Azul e o Capitão Átomo estavam presos, os combatentes da Liberdade estavam presos, e os heróis conseguem libertá-los, e a porradaria continua comendo, né? E aí no meio da luta, tanto o Lex Luthor e o Brainiac, quanto o pessoal que estava na Terra 1 e 2 monitorando tudo, começa a sentir um fluxo de energia imenso que alguma coisa estava acontecendo. E aí surge o Espectro, né, que avisa o seguinte: enquanto vocês estão lutando aqui, o Antimonitor está indo para a Aurora do Tempo e ele está pretendendo destruir toda a existência. Eu acho que os vilões acreditam fácil demais, né? Quem garantia para eles que o Espectro não estava inventando essa só para parar a briga? Cara, mas eles acreditam de boa, né? Eles por que, o Espectro ia se meter na briga dos caras? Cara, você é vilão, você não pensa muito racionalmente, não. É, mas na verdade aí até o Brainiac fala que, caso recuse, existe a possibilidade deles serem... do Espectro ter razão e deles poderem ser eliminados. Ele não cogitava aceitar essa possibilidade. É, verdade. Então acontece uma trégua, né, entre os heróis e os vilões, né? E aí eles vão se dividir em duas equipes, né? Os vilões deixa eu só interromper, só pra deixar claro que até esse ponto da história, durante boa parte do terceiro ato, que apresenta as terras fundidas e tal, eles achavam que o Antimonitor tava morto, né? Tinha acabado o perigo, né? Eles achavam que tava morte, resolvido desde a morte da Supermoça, eles acham que o Antimonitor tá morto. Exato, né? Então, tanto que quando o Espectro surge, na verdade é o momento que todo mundo fala, fudeu, né? Vamos ter que voltar lá e continuar batendo no cara. É, ele, na verdade, o Antimonitor acaba mudando a abordagem, né? Quando ele vê que o plano com o Flash não dá certo, que o Flash acaba frustrando os planos dele, ele muda a abordagem e ele vai pra Aurora do Tempo lá alcançar o objetivo dele de outra forma. É um cara que, assim, né? Tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano B, exatamente. Plano Z, um bom vilão tem que estar preparado, né? Exato. Então os heróis e os vilões se reúnem, né? E eles vão se dividir em duas equipes, né? Os vilões vão voltar pra Oa, tentar impedir o Crona de descobrir a origem dos universos e desencadear a criação do multiverso e do universo de antimatéria, né? E os heróis vão voltar pra Aurora do Tempo pra tentar deter o Antimonitor e destruir toda a existência, né? Só que antes deles partirem, surge mais um personagem que não tinha aparecido até agora, que é o Superboy Prime, né? Que depois de muitos anos depois ia virar um dos vilões mais conhecidos da DC, né? Mas isso é mais pra frente. Isso é no futuro. Mas era pra ter um Superboy, né? Era pra ter um Superboy. Na verdade, no fim, do nada, dizendo, Superboy da Terra Prime. É porque eu acho que no último ato de crise, eles decidiram que era uma história do Super-Homem. Aí colocaram lá o Kal-El também. Aí Kal-El. É isso. É, e até tem uma cena do Pacificador que falando que mais um desses, né? É mesmo. Aí o que acontece? Aí os vilões vão pra Oa, né? Antes disso, tem que falar que tem um discursinho autoajuda desgraçado do Tio Sam, né? Que, pelo amor de Deus. O que você poderia esperar do Tio Sam, né? Foi a única vez que eu concordei com o vilão. Que ele faz o discursinho e mostra lá o Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo falando, que babaca. Não, o melhor é o Lex Luthor concordando. Não, mas ele é babaca, mas ele tem razão. É ridículo isso. Esse Lex Luthor faz par com o do Dr. Destino, que chora quando cai prédio nos Estados Unidos. Bom, aí os heróis vão pra Hora do Tempo e os vilões vão pra Oa, né? É, aqueles overpower, super poderosos, chegam na Hora do Tempo e vem um Antimonitor ali falando que tava só aguardando a chegada deles, né? E aí até pra alegria do Laurentino, né? O Paria diz que eles deviam ir embora, que não deviam sacrificar, que a culpa é dele. O Antimonitor fala o que ele fez não era nada, ele só abriu um portal de antimatéria e o Antimonitor que se aproveitou disso pra destruir o universo dele. Porque era mentira do Antimonitor, eu duvido, pra mim a culpa é do Paria até hoje. Cara, o Paria ele é um bosta, onde ele tava até agora? Ele só apareceu pra, tipo, ser o cara negativo, né? Aquela, o hard do desenho, vida, osa. Cara, eu ia falar isso agora, cara, uma Celso vidosa. Na verdade, ele parece um meme membro do podcast que costuma ser host. Eu não vou nem falar, né? Tem uma coisa que eu queria que vocês me explicassem aí nesse número aí de crise. Eles pecaram aí pelo excesso, né, cara? Porque assim, tudo bem, eles não escolheram muito bem lá o primeiro grupo, o segundo já foi melhor escolhido, mas deu merda, mas aí resolveram levar todo mundo. Aí tem uma porrada de gente que fica sem função lá na Aurora do Tempo, levaram o Batman e Robin, cara. Eu ia falar desse quadrinho aí, então. Tem um quadrinho do Robin com o Batman. Você não pode fazer nada, não sei o quê. Aí a diferença é que quando a gente fala do Batman pós-crise, overpower, que ganha do Galactus, o Batman pré-crise, ele não vai porra nenhuma. Nós podemos dar esperança a eles. Coragem, ele fala, coragem. Faz isso aqui, ó. Podemos partilhar a nossa coragem e dar esperança a eles. O Batman da Liga do Morrison, nem a pau, velho. Ele ia estar pensando em alguma coisa, ele ia estar correndo atrás de alguma coisa. Como diz o Homem Borracha, o Batman da Liga do Morrison ia olhar feio o Punch Monitor e acabar a crise. Tá vendo? O Batman já foi humano já. Mas o que eu acho mais engraçado, na verdade, não é nem essa parte, é a parte dos vilões, cara. Os vilões chegam a Oa, né, na época do Crona, e começam a tocar o terror, né? Falando que o Lex Luthor ordenando, não tem piedade, todos esses caras aí são dispensáveis, e tem que pegar o Crona e matar ele, né? E aí o que acontece? Os Oanos estão só olhando ali, tocando terror dentro das coisas. É só abrir os olhinhos e nocauteiam uns 50 ali, né? Aí sobra um trio de vilões assim que é sensacional, né? É restolho do restolho do restolho. Cara, né? Maldor, o Gélido e o Mestre dos Espelhos. Cara, o Gélido e o Mestre dos Espelhos a gente até conhece, mas quem é esse Maldor? Eu não tenho a menor ideia, cara. Parece nome remédio pra dor de cabeça, sei lá. Se você está doente, tome Maldor. Maldor faz mal pra dor. É, então, é puta isso que pariu. Eles chegam ali na tela do Crona, é só, tipo, qualquer um destruir. Eles ficam brigando pra ver quem vai destruir, né? Eu falo, mas você fala, não, eu tenho um espelho preparado pra isso. Não, o Gélido fala, não, eu vou destruir isso aqui. Aí o Maldor fala, quer saber? Eu vou meter a espada. Só que aí o Crona chega, né, e destrói os três e acabou com a conversa, né? É, pra mostrar que os vilões são incompetentes por natureza, né? Bom, e aí voltamos pra Aurora da Criação, né? Onde o Antimonitor, na verdade, revela que ele tava esperando os heróis. Por quê? Porque ele tinha absorvido todo o universo de matéria, né? Pra romper a barreira do tempo. E tinha perdido grande parte dos poderes, né? Então, o que ele fez? Ele absorveu os poderes de todos os super seres que estavam ali. Inclusive do Batman? Inclusive do Batman, do Robin, da Cigana, que também aparece, né? E aí até aparece ali o Besouro Azul também, né? Sempre presente. E a ideia dele é o quê? É, quando o Crona abrir a tela pra ver a Aurora do Tempo, seria a mão do Antimonitor que ele veria, né? É, não existiria mais o universo de matéria positiva, só o universo de antimatéria, né? O Paria tenta... Nessa hora ele tenta ser um pouco motivador, né? Falando, alguém tem que deter esse monstro, alguém tem que deter esse monstro. Não, motivador é o cacete, ele tá gritando pedindo ajuda. É. Alguém tem que deter esse monstro, alguém tem que deter esse monstro, não olha pra mim, não olha pra mim. Numa das pequenas incoerências dessa série, né, que a gente já viu que são bastante, o Espectro começa a fazer uma queda de braço, né, com um anti-monitor, dizendo, ah, você absorveu o poder de, sei lá, milhares de super seres, eu tô absorvendo o poder de 10 feiticeiros. Minha macumba é mais forte. Não, mas o Espectro é do Candomblé, porra. Matou bode e ficou com medo, né? É, porra, mas olha só, faz sentido. Um tá absorvendo o poder do Robin, o outro tá absorvendo o poder da Zatanna, né? Faz diferença. E não era nem o Robin Dick Grayson, né, Leandro? Era o Jason Todd, né? Não, era o Jason Todd, olha que merda. Se fosse o Dick Grayson, tudo bem. É. O Dick Grayson é tão restolho que nem pra Aurora do Tempo ele foi, velho. É, não. Ele tava em Tamaram pegando a Coriandra nessa época, na verdade. Exatamente. Esse Tain eu conheço, é o Tain que ele descobre que ela é casada, ele toma um corno. Ela vai casar com o cara lá, é. Cara mesmo é o nome dele. Bom, e aí no meio da queda de braço, né, o Crona abre a tela dele, né, pra ver a Aurora do Tempo, só que aí o que acontece, o Espectro consegue pedir o Antimonitor de destruir, a edição acaba com toda a realidade se estilhaçando. A gente passa pra edição 11, né, começa igualzinho a edição 1, né? Só que dessa vez, em vez de ficar que existiram, que houve a criação e que existiram múltiplos universos, surgiu um universo único. E aí nós vamos pra Metrópolis, né? Onde tá o super-homem da original, né? Da Terra 2, né? Que ele vai visitar o planeta Diário. E na Terra 2 ele era o editor-chefe, né? Ele era o editor-chefe da Estrela Diária. Estrela Diária, exatamente. Não, a cena é até engraçada, porque ele tá lendo o jornal, né? E ele vai andando pela rua e ele tá entretido com o jornal ali. E ele não percebe, né? E ele só vai perceber quando o Perry White vai chegar lá nele e falar: o que você tá fazendo sentado na minha mesa? Visão de raio-x, visão telescópica, super audição. Todo mundo esquece isso quando convém, né, cara? É, então. Não, e nem pra ler o nome do jornal que ele tá lendo, né? Ele é o Planeta Diário. O super-homem mais poderoso de todos os tempos, mas um distraído. Mas aí, porra, é força, cara, do hábito, entendeu? Você não lê, você não cata lá a Folha de São Paulo todo dia e olha eu lá. Não, cara, eu não tenho super sentidos. Ricardo, eu não tenho super sentidos. O cara tem obrigação, desculpa. Não, eu vou explicar o que aconteceu, cara. Vocês não estão entendendo a complexidade da situação. O cara deve ter vindo do maior porre da vida dele, cara. Que o cara tava na aurora do tempo, vê um macumbeiro, os caras tretando, tava o Robin lá, velho. Mó treta do cacete, o cara acorda em casa, o cara não sabe nem onde tá, velho. Não, os heróis começam a acordar no meio dessa terra unificada e é por aí mesmo, eles não lembram direito onde é que eles estavam. É tal de nego. Meter chave com um apartamento no centro. Um apartamento certo. Eu imagino os caras acordando, tipo, caralho, velho, que porra que eu bebi ontem, velho. Tinha uns caras berrando, tinha o Espectro, tinha o Robin, tinha todo mundo lá, velho. E começou a tretar, começou a explodir. Puta que pariu, o que que eu fiz ontem, velho? Não lembro. Eu ia chegar lá, mas tem a pior parte disso, né? A caçadora dizendo, eu acordei em Gotham City em algum lugar no parque. Olha só, cara, mas a caçadora, né? Ela, pô, acordei em Gotham City em algum lugar no parque sem calcinha. Sem calcinha, ai, mas... Eu entendi. A caçadora na época pensou, ah, mais uma vez, porra, de novo. Tem que parar com essas coisas, tem que endireitar minha vida. É possível, tem que dar um jeito. O que meu pai ia dizer? Ela disse assim, tomara que eu não tenha pego DST, tomara que eu não tenha pego DST. Tomara que eu não tenha engravidado. Tomara que eu não tenha engravidado de novo, né? Que maldade com a filha do Batman da Era de Ouro, cara. Puta vaga! Caralho, e agora como é que eu faço? Bom, aí, como a gente falou, né, o Kal-El é meio que invade, né, o planeta diário, e o Clark Kent vai meio que salvar ele, né, dizendo que ele é um tio distante, né, que ele tinha dito pra ele que o... que ele era editor-chefe e tudo, né? E vão, descobre que não tem mais a zona de distorção temporal, né? E vão atrás do João Ciclone, que eles acham que é alguém que pode descobrir o que tá acontecendo. Por que o João Ciclone exatamente, não sei, né? Não, na verdade eles vão atrás da esteira cósmica que os heróis... Ah, é verdade. Eles vão até, na verdade eles vão até Central City, né? Pra achar a esteira cósmica do Flash. Só que eles descobrem que, na verdade, agora são duas cidades, né? Central City e Keystone City. É uma cidade gêmea. Isso. Porque na época Keystone era a cidade da Terra 2, onde tava o Jay Garrick, né? É, isso. O Joel Ciclone. Isso, e aí o Joel está lá, né, com o Wally West, né? Tanto a esposa do Joel Ciclone não reconhece o Super-Homem da Terra 2, mas o Joel reconhece, né? E eles tentam cruzar a barreira dimensional pra ir pra Terra 2 e descobrem que ali não tem nada, né? Tá um vazio e o Superman, o Kal-El, tenta meio que se suicidar, né? Se jogar ali no... na escuridão, mas ele é resgatado pelo Super-Homem. Super-Homem. Puxa a capa dele, né? É bonita a cena até. O Superman mais poderoso dos tempos tentando se matar, contaminado pelo Paria, né? Exatamente. Segurando ele pela capa, cara, é ridículo. Não, é engraçado, a capa não arrebenta de jeito nenhum, né, cara? É indestrutível. A capa do Super-Homem. Tá, e aí eles dizem assim, bom, então vamos ter que juntar todo mundo pra conversar. Mas se antes eles se juntaram no satélite do Antimonitor, agora se juntam no local mais legal de todos, né? Na Torre Titã. Na verdade não, né? Porque os outros lugares todos tinham explodido. Até o Mutano fica meio preocupado quando os caras começam a se juntar ali, né? Eles, porra, cara, que isso? Será que vai ter comida pra todo mundo? Isso aqui virou pão de conto super-herói, pô. Vamos fazer um parênteses aqui. Por que que alguém lembra por que que a Torre Titã tinha posters dos membros dos Titãs na época? Eles eram narcisistas, né, cara? Não, cara, é que na época eles eram famosinhos, eles eram tipo uma boy band, assim, cara. Não tinha isso, não. Acho que era que nem o monitor de missões da Legião, né, que mostrava ali o ícone de cada um, onde tava. Aí eles falaram, não, a gente quer botar um pôster gigante, parede inteira, só pra gente se... Todos os heróis estão reunidos, né? Aparece a Precursora, revelando que ela recuperou os poderes, explicando que todos os heróis que estavam na Aurora do Tempo, né, acabaram sobrevivendo e se lembravam do que acontecia, mas quem não estava na Aurora do Tempo, para eles, aquele mundo era a única realidade que existia. Eu só queria fazer uma observação sobre essa edição aí, pelo seguinte: essa edição ela serve também um pouco para dar uma situada no próprio leitor, entendeu? Porque quando você chega no fim do segundo ato, que a coisa acaba daquele jeito e tal, e você começa esse terceiro ato com uma terra única, os caras que deviam estar lendo isso na época, puta, devia estar pulando interrogação para tudo quanto é lado, né? Então, essa edição é meio que um pouco isso, pra ir, essas questões existem, tanto que a Precursora começa a dar vislumbres do que seria mais ou menos a história desse universo, desse novo universo. E é aquilo que a gente falou sobre a questão das redundâncias, né? Tinha muita coisa que não se encaixava, não tinha como encaixar, por exemplo. Se só existiu um Krypton, realmente o Super-Homem original da Terra paralela, né, ele estava errado, né? Não deveria existir, né? Ele mesmo fala isso. Assim como o Robin e a Caçadora da Terra 2 também. É, a Caçadora, depois a gente vai... Eu queria saber como é que ela voltou, né? Porque ela morre em crise. Mas bom, a gente vai falar disso depois. Não, ela volta como Helena Bertinelli, cara. Só volta o conceito, é outra pessoa. É, né? Não é, sim, outra origem. É diferente. Sei. Mas, por exemplo, não, é porque na história ela é Helena Wayne. O Helena Wayne, é verdade. Então, se o Batman da Terra 2, ele nunca existiu porque ele já estava morto quando a crise aconteceu, Ele deixou de existir, então ela não teria de onde surgir, entendeu? De lugar nenhum. Entendeu? Assim, porque o Batman que vale é o Batman da Terra 1. Exatamente. Mas aí vai a frase que ela mais usa nessa edição. Há muitos paradoxos e nem todos podem ser explicados. Exatamente. Essa é a saída do Wolf, mano. Essa é a saída que o Joe Quesada aprendeu com ele, né? Exatamente. É mágica. Não é mágica. Não explicamos. Aceite. Enquanto os heróis estão se reunidos, né? Um grupinho de heróis restores, né? Os heróis esquecidos, encontram a nave do Brainiac e o Brainiac parece morto, né? Porque ele tá completamente inativo. Essa cena é bem parecida com Alien, né, não? Que eles encontram o Brainiac. Lembra um pouco, sim. Só lista aí, porque são restores mesmo, isso, né? É, Capitão Cometa, Hip Hunter, Delfim. Não é? Homem-Animal. Homem-Animal, Cavaleiro Atômico e Adam Strange. Pô, são os heróis esquecidos. São os heróis estelares. Heróis esquecidos, cara. São os Forgotten Heroes. São os heróis esquecidos. Até grupo 52, a DC usa uma formação parecida de novo com esses caras. Bom, aí voltando, né? O tempo começa a ficar meio louco, né? De novo. Né, a gente vê o céu se avermelhando, né? As tempestades acontecendo. Aparece a Ametista, né? Uma personagem também que não apareceu praticamente até agora, né? E o Senhor Destino e o Etrigan estão observando a Ametista, porque eu não sei, né? Estão vendo que ela está sendo atacada pelos Demônios das Sombras. Né? É que ela ia ganhar uma série própria depois. É, e isso faz parte de Thaís, que a gente não chegou a ver, que não foi publicado por aqui. Ela fica cega nessa cena, ou o Senhor Destino vai com ela pro mundo lá de, sei lá, mundo de cristal. Vai pro mundo de cristal. No final das contas, não tem importância nenhuma também. É, pra série não tem importância nenhuma, na verdade. Na verdade, nesse ponto da história, aliás, por toda a história, eles já estavam introduzindo um novo universo pós-crise, né? Os projetos que eles iam lançar já estavam meio que sendo introduzidos aí em crise. Não, é que a gente, quando só lê o encadernado, que só tem a série principal, fica com esses pontos de interrogação, essas lacunas, assim, a gente não entende por que aquilo tá aparecendo, já que não tem importância. Mas isso era uma prévia pros leitores na época de como era o universo depois daquilo tudo. Aí o tempo começa a piorar, né? As tempestades começam a ficar cada vez piores. O Paria começa a reclamar que tá com frio, né? Sempre. Cara, o Paria vai ser eleito o Laurentino da crise, né? Ou acho que o Laurentino é o Paria do Quadricast, aí ele vai gostar. Vamos ser sinceros, o Paria é uma versão emo dos anos 80, vai? É mesmo, cara. Bom, e aí o que acontece? Aí a Terra inteira desaparece, né? Na verdade, ela é deslocada pro universo de antimatéria, né? E somente a Terra, né? Os outros planetas, o resto do universo não. E aí aparece a carinha do Antimonitor olhando pra Terra, falando: bem-vindos ao meu universo, bem-vindos ao seu fim. E aí acaba o capítulo 11. E o capítulo 12 começa com aqueles heróis esquecidos que estavam lá na lado do Brainiac olhando, falando: pô, cadê a Terra? Tava aqui, eu tava olhando agora, pô, sumiu. Ainda agora ela tava aqui, putz, onde é que foi parar? É. Pisquei. É legal que isso não afeta em nada a órbita, a atmosfera, né? A Lua não. A Terra ela é jogada de um lado pro outro a história toda e tá normal, cara. Tirando um outro probleminha aí, tá normal. Ah, e é engraçado notar, né, que quem não acompanhou no original só tem o encadernado. Na arte final da última edição, dá pra ver nitidamente que é o Jerry Ordway que faz, né? É. Porque todos os desenhos do Pérez ficam meio com a cara do Jerry Ordway. Aí o que acontece? Aí o Brainiac se reativa, né? E aí ele vai matar os heróis que estão lá, né? E aí a Delfim começa a falar com ele, falando que ele ajudou eles anteriormente e tudo. E o Brainiac analisando, né, batimento cardíaco, respiração, temperatura, deduz que ela tá falando a verdade. Eles contam toda a história pra ele, né? E ele fala: ah, vou levar vocês pro único lugar que alguém pode ajudar vocês, né? Enquanto isso, lá no universo de antimatéria, né? O Antimonitor tá fazendo lá o discursinho dele de que eu vou acabar com vocês todos, eu destruí milhares de universos e só vocês existiram. E até nessa hora que ele revela que o Flash tá morto, né? Porque ele fala de que os heróis vão morrer assim como a Supermoça e o Flash, né? E o mundo acaba caindo numa escuridão imensa, né? Tanto que começa a haver acidentes, né? Pânico nas cidades, né? E a Precursora começa a reunir de novo os heróis, né? Pra lutar contra o Antimonitor. Vou dizer que essa escuridão aí, na verdade, mostra que não era uma escuridão simplesmente, né? Existe uma razão pra ter acontecido. Isso, Precursora. Tá reúne os dois super-homens, reúne a Doutora Luz, né? Enquanto ela tá recrutando essas pessoas, os super-heróis, né? As trevas que estão por toda a Terra, né, começam a se romper, e na verdade são milhares e milhares e milhares de demônios das sombras do monitor, né, que começam a atacar geral e a explodir gente à torta direito, né? É, falam que crise, né? Ah, mataram muita gente na crise, mas até esse último número só tinham morrido 3 heróis, né? Era o Flash, a Supermoça e a Aquamoça. Até esse momento só tinham morrido esses. Só que aí, nesse último número, foi de balde. E mataram uns caras bem estranhos. Mataram um Arqueiro Verde, cara. É, o Arqueiro Verde da Terra 2, né? Ah, aquele é o Arqueiro Verde da Terra Paralela. Isso, é ele. Ah, tá. Então aí, bom, morre o Gavião Negro da Terra 2 também, o Columba. Esse sobrevive no final. Sim, depois faz aquela bagunça cronológica lá. Morre aquele solar, né, do Japão. Mas morre a Columba, morre o Wolfman, fala que ele criou, é o Columba morre. É, era o Columba na época, ele morre também, né, um personagem. O Columba original, né. E é uma morte que ficou, né, assim mesmo, na DC. Até sendo importante, né, a morte dele. Pra caralho. A morte dele é importante depois naquela saga que é a continuação, entre aspas, de crise, que é o Armageddon 2001, né? É, a morte do Columba aí gera, na verdade, um efeito de antimatéria no mundo real. Eu não sei se vocês lembram. Sim, qual foi essa. Quem substituiu? Que na verdade, quem surgiu com o título Rapina e Columba depois? Mano? Quem surgiu com o título de Rapina e Columba? Quem? Eu próprio. Rob Liefeld foi a primeira série dele, cara. Não é essa de agora, do É, de 86. Mas voltando pra crise, lembrando dessas coisas. Bom, morre a Quartz dos Titãs e o Wolfman fala que ele criou ela nos Titãs já pra morrer. Né, ele colocou ela antes de crise na equipe, mas já sabendo que ela ia morrer em crise, né, vantagem que o editor que o escritor da série principal tá aí, né? Pois aliás, é. Personagemzinha tosca, hein? Porra! Era aquilo, né? Ele pra não dizerem que eu não matei ninguém do meu título, aí ó, matei a personagem, ele já tinha criado ela pra isso, então... Desperto, né? E burra, né? Porque... Ela vai defender a Caçadora e o Robin da Terra 2. Ela fala, não, vou criar um escudo de cristal aqui pra proteger eles. Porra, são demônios das sombras. Assim. Os caras atravessam coisas, o cara explode gente. Acho que não vai ter um escudinho de cristal. E aí matou ela, matou a Caçadora, matou o Robin, matou todo mundo ali que tava sendo protegido por ela. Eu fiquei meio triste com a morte do Robin, eles. Bom, enquanto isso, de novo, eles reúnem uma tropa de meio que peso pesados e uns meio restolhos ali no meio, né, pra lutar diretamente com o anti-monitor, né. É, enquanto isso os místicos estão, criam com a ajuda do Lanterna Verde, que da Terra 2, né, que porque os da Terra 1, inúteis, né, na história inteira. Isso. Né? E aí eles criam lá uma forma de conter os demônios da sombra lá pra dar tempo pros heróis partirem pra cima do anti-monitor, né. É o que acontece, aí os heróis vão parar na base do anti-monitor, né, só que o anti-monitor tá escondido, né, não se revela. E aí eles descobrem que, na verdade, o Wally West, que não tinha sido convocado, acabou se metendo ali no meio do transporte, né? E eles acabam encontrando o uniforme do Flash, né? Que até o pirata psíquico puxando o uniforme do Flash como se ele estivesse vivo, né? Uma cena até bacana, porque você vê o pirata psíquico já bem louco mesmo, né? Bem fora da realidade, o Wally olhando aquilo, e o Wally só conseguiu dizer não, não, não, não, não, não, e vai lá dar uma cacetada no pirata psíquico. Pirata psíquico carinhosamente chamando o Flash de Flechinho, né? Pois Flechinho é, me ajuda, Flechinho tu disse que ia me ajudar, tu disse que a gente ia ser feliz junto, Flechinho, Flechinho, Flechinho. Tá malucão já. Isso aí tá sendo aceito, né? Mais maluquice. Era uma paixão, né, cara? Uma coisa assim. Coisa mesmo. É, você vê que o Pirata psíquico é meio que a beat, né, do negócio. Todo mundo mete a mão no cara na hora que quer, né? O personagemzinho bom pra... É mesmo, toma porrada. Que o Wally chega e bate nele também, né, cara? Aí os heróis dão uma porrada pra cima do monitor, né? Enquanto isso, na Terra, o feitiço lá dos místicos com Lanterna Verde da Terra 2, né? E o centro ali do feitiço era o Lanterna Verde da Terra 2 e o Doutor Oculto, né? Que é outro personagem que meio que é verdade, aparece, né? No fim pra ser meio importante, mas que depois ninguém usou ele pra nada, né? Praticamente. Falando em místico, o John Constantine fez a estreia dele na DC em crise, né? Lá no número 2, não foi isso? Foi. Foi, a primeira aparição dele, falando com o Steve Dayton, na mansão Dayton, lá, o pai adotivo do Mutano. A primeira aparição do John Constantino no universo DC foi em Crise nas Infinitas Terras. Conversando Eu acho que ele já era um personagem estabelecido naquela época. Não, não, não. Ele ia ser importante nas histórias do Alan Moore que vieram depois de Crise. Sim, porque ele já começa falando, suspeito que o monstro do pântano saiba alguma coisa. Ele já fala do monstro do pântano, né? Eu achei que ele já tava na série do Monstro do Pântano. Não. Foi isso de depois. Era uma introdução. Enquanto o feitiço não funciona, né? Os demônios da sombra acabam presos, né? Numa rede de energia, né? E mesmo matando muitos dos heróis que estavam ali defendendo a Terra, eles até falam que muitos morreram, mas muitos mais foram salvos. Enquanto isso, os heróis estão descendo a porrada no monitor. Só que em vez de simplesmente descer a porrada que eles estavam fazendo até agora, né? Descer a porrada de qualquer jeito, eles tinham um plano bem arquitetado, né? Cara, como pode ter demorado 12 edições para os heróis terem organizado um plano? Porque eles antes estavam indo só para sair na porrada. Cara, isso é inaceitável. É muita incompetência. Eles iam onde a precursora mandava, né? É, faziam também. É ir lá para descer a porrada. Vamos descer a porrada. Ela fala, não, agora a gente vai descer a porrada, mas com inteligência, né? É, mas agora tem um plano. Agora a gente tem uma ideia. Eles até chegam a comentar isso, né? Os próprios heróis falam, bom, agora, dessa vez, a gente tem um plano. Que na verdade é o seguinte, ainda existia um sol ali no universo de antimatéria, né, de onde o antimonitor estava tirando a maior parte da energia dele, e para isso que a Doutora Luz serviu, né, naquele grupo, para absorver a energia desse sol. Na verdade é para isso que ela foi criada pelo monitor. É, Alex Luthor absorvia a antimatéria do monitor, né, e tinha um personagem gestor que não dá para entender porque tinha chamado até aquela hora, era a Mulher Negativa da Patrulha do Destino, né? A forma radioativa dela serviria para enfraquecer ainda mais o antimonitor. É o que acontece, aí o antimonitor continua sendo atacado por todos os lados, e a Doutora Luz joga uma rajada violenta nele, né? Que ele vira ele praticamente quase se liquefaz ali e afunda no asteroide, né? Heróis acham que acabou tudo, né? Tanto que eles até falam, ah, tava esperando uma coisa mais satisfatória, assim, pra batalha, né? E aí o Alex Luthor abre um portal, né, pro universo de matéria de novo, pra... Moisés de antimatéria. Moisés de antimatéria, pra levar a Terra e a Lua de volta pro universo de matéria positiva, né? Só que o que acontece? Aí os heróis estão voltando, né, estão atravessando o portal, né, e aqueles demônios que estavam presos ali na rede de energia são atraídos de volta pro antimonitor, né? E aí o antimonitor acaba recuperando as energias e parte pro ataque de novo, né? E aí nesse ataque ele destrói a Mulher Maravilha, né? Mais tarde a gente vai descobrir que na verdade ele não mata a Mulher Maravilha. Ah, isso aí é um negócio puta estranho, né? É, cara, mas isso sem necessidade, na verdade. Como é que ele mata e não mata? Isso aí é pra possibilitar o revival do próprio Wolfman da Mulher Maravilha, porque na verdade ele reconta toda a origem dela depois, né? Foi o Pérez. Não, aí foi só o Pérez. Ah, deve ter sido ideia do Pérez isso aí, né? É, não, com certeza foi ideia do Pérez. Isso aí estava dando gancho, ó, Mulher Maravilha é um personagem que nós vamos começar do zero a partir de agora. É, o Super-Homem então, mas... também foi e não precisou fazer isso, mas bom, vai lá. O Super-Homem é o Super-Homem, né? Então, aí quase todos os heróis já tinham ido embora, né? Tinha sobrado o quê? Tinha sobrado o Nuclear, que tinha pego o Pirata Psíquico e o Wally West, né? E falar que ia dar um pulinho lá no universo de matéria e já voltava, mas parece que não deu tempo, né? Pensou melhor, na verdade. É, aí tinha o Super-Homem da Terra 2, o Super-Homem da Terra 1, o Superboy Prime e a Lady Quark. O Super-Homem da Terra 1 e a Lady Quark vão partir pra cima do antimonitor e o Superman 2 fala, negada, fica quieto aí no lugar que a bucha é comigo agora. Né, dá uma porrada nos dois e manda o Superboy Prime voltar pro universo de matéria com eles, né? O Super-Homem da Terra 2 começa a enfrentar o Antimonitor e aí o Antimonitor começa a se retorcer de dor, né? Porque, na verdade, o feitiço que os místicos tinham lançado não era só para prender os Demônios da Sombra, mas também para que eles imaginavam que o Antimonitor poderia absorver de novo os Demônios da Sombra e os místicos modificaram as criaturas para não energizar o Antimonitor e sim começar a destruir ele por dentro. E o Superboy Prime, vendo aquilo, ele joga, assim, de uma maneira bem delicada, né? Ele joga o Super-Homem da Terra 1 e a Lady Quark no portal e fala, não, eu também vou pra porrada com o Antimonitor. E no meio dessa batalha toda, né, o Brainiac leva os heróis esquecidos, né, diretamente pra Apocalipse, né? Pra encontrar o que ele fala, o lugar onde o demônio mais sombrio vai mostrar a luz. E eles encontram o Darkseid, que no meio da batalha revela-se que Darkseid está conseguindo observar tudo através dos olhos do Alex Luthor, né? Pela tecnologia que ele tinha, ele conseguia fazer isso. Pô, isso aí é incoerente pra cacete, né? Então, incoerente é o que o Darkseid faz depois. Então. Segue o baile. É. Aí o Superboy e o Super-Homem continuam na porrada, né? E o Antimonitor já tá bem mais fraco, tanto que ele consegue atacar o Superboy, mas não consegue matar. Aí o Superman dá uma porrada em dois asteroides e joga uma chuva de asteroides no antimonitor, enterrando ele no asteroide, né? E ainda completando, ainda joga mais uma montanha de asteroides em cima do cara. E aí, quando eles pensam que tudo acabou, o antimonitor se levanta de novo, praticamente um esqueleto isso aí, de energia. Isso aí parece aqueles malditos chefes de videogame que tem quatro níveis. Você mata o primeiro, você já tá quase no final da sua vida e ele volta de novo. E aí você mata ele, ele volta de novo, mas porra. Isso é a série inteira, né? O antimonitor, eles acham que eles mataram o antimonitor pelo menos umas 5 vezes. Eu lendo essa série, eu tava pensando, puta, cara, eu tô jogando videogame aqui, meu. Matei o cara, tô no fim da barrinha de vida, tem que matar de novo. Aí o antimonitor consegue pegar tanto o Super Bug quanto o Super Homem, né? E tá ali, vamos dizer assim, acho que envenenando eles radioativamente, né? Pra destruir. O Darkseid olhando aquilo e fala, se o antimonitor sobreviver, ele pode vir atacar o Apocalipse, né? Como se ele não pudesse fazer isso o tempo inteiro, né? Mas tudo bem. Consegue usar o Alex Luthor como conduíte para uma rajada de energia que destrói o antimonitor e joga no sol. Aí o Darkseid dispensa os heróis esquecidos, né? Dizendo que só ajudou agora, depois a próxima vez que encontrar vai ser como inimigos, né? O Alex Luthor diz que não consegue mais levar isso para o universo de matéria, né? Só que aí eles começam a ouvir uma voz dizendo Superman, Superman. E aí aparece de novo uma cabeça do antimonitor indo na direção deles. Né? Ah lá ele de novo. O cara não desiste, né? O antimonitor é o brasileiro, né? Ele não desiste nunca, esse filho da puta. E aí o Superman vai puto da vida, né? E dá o primeiro super soco que a gente conhece da história, né? Depois a gente vai conhecer os outros, mas é aquele super soco que realmente implode o antimonitor. Soco na realidade, você é. Isso daí eu achei bacana, porque assim, é meio que emblemático, né? O primeiro herói da editora ser justamente aquele que dá o último golpe no maior vilão, né, digamos assim. E se vocês perceberem, o antimonitor, ele tem, nessas mortes dele, ele tem níveis, né? Ele primeiro queria a Terra. Aí quando o nego destrói ele, quando ele volta, ele já volta, não me importa mais seu planeta, eu só quero vocês. Só queria matar os heróis. Eu só quero matar vocês, heróis. Aí quando ele morre de novo, ele já volta, ele não quer mais saber dos outros heróis, ele só quer o Super-Homem. Ele, Super-Homem, eu vou matar você, e foda-se. É que ele vai se conformando, né, cara? Exatamente. Não deu. Expectativa contra a realidade, velho. Pois é. Entendeu? Aí no fim, né, tá lá o Alex Luthor, né, e o Superboy e o Super-Homem, né? É o Superboy e o Super-Homem achando que não tem como fugir, né? Estão só esperando morrer. O Alex Luthor revela que ele pode ser um portal pro limbo, né? Pra um lugar que seria um lugar só de paz. E que ele já tinha colocado lá a Lois Lane, né? Eles acabam entrando no portal criado pelo Alex Luthor, né? E desaparecem. E na minha cronologia viveram felizes para sempre. É. Não foi isso que aconteceu. Pensa. E assim, na verdade, acaba a crise, né? Depois nós temos alguns epílogos, né? A precursora explicando que a Mulher Maravilha, na verdade, não tinha sido destruída. Ela tinha regredido no tempo, né, até virar barro de novo. Percussor também explicou que a Mulher Maravilha da Terra 2 tinha virado uma deusa do Olimpo e mostrado que, apesar de ter havido várias mortes, né, mostra vários funerais ao redor do mundo de vários heróis, também surgiram novos heróis, né, e até quem surge é o Wally West, né, que agora vai usar o manto do Flash, né, em vez de Flash. E aí termina com a Precursora fazendo mais um discursinho de automotivação, né? E a última cena, que é o epílogo mesmo, é o Pirata Psíquico numa cela acolchoada, né? Falando que ele é o único que se lembra de tudo que aconteceu, de todas as terras, de toda a verdade, e que, na verdade, a partir de agora, ninguém mais sabia quem iria morrer ou quem iria viver. Chris criou um universo único que abriu novas possibilidades aí. Foi uma aula de como fazer um reboot, né? E a partir daí, a gente teve modificações em vários personagens importantes, né? Aula de fazer reboot não foi, não. Mas que assim, que a história é muito bem contada, que a história é muito melhor construída que qualquer outra história envolvendo reboot, isso é. Flashpoint, estou falando com você. É isso que eu tô dizendo. Foi uma história épica pra concluir, sei lá, uma fase da editora que tinha acabado, entendeu? Achei que fizeram certinho, a história ficou muito boa, foi uma homenagem. Pra responsabilidade que tinha, ficou muito bom mesmo. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Não, eu acho que a ideia não era tanto fazer um reboot. Eu acho que a ideia era fechar aquele multiverso que existia e consertar um problema, pensando assim, em fazer um final digno para todos aqueles 50 anos de história que existia antes. Se a gente pensa por essa ótica aí, eu acho que Crise tem uma relevância muito maior. Se pensar como uma história fechada, pô, é uma história que vai... Sejamos sinceros, né? A gente tá brincando que o anti-monitor morre 5, 6 vezes e volta. Porra, quer dizer que você conseguiria explicar a história 4 edições, talvez, sem mostrar tanto personagem, mas... Porque o plot se repete, entendeu? O anti-monitor cria uma ameaça, junta todo mundo pra tentar vencer ele. Aí fecha aquele arco. Aí começa de novo. Ele muda o plano, mas é o anti-monitor ameaçando o universo. Junta-se todos os heróis, luta contra ele de novo. E aí isso acontece 4 vezes quase na história. Não, claramente tem uma injeção de linguiça pra ser uma série que dure o ano inteiro de comemoração dos 50 anos da editora. Aí é que tá. Né? Não tem injeção de linguiça pra durar, assim. Mas tem uma necessidade de criar fatos e situações pra aparecer a caralhada de personagens que ele tem. Exatamente. Então isso é a questão do contexto. Tem que ler a história sabendo dos fatos que a rondam, né? Pra poder fazer uma análise mais certa do que você tá lendo, né? Depois de Crise, aí zerou tudo, vamos começar tudo outra vez. Aí eu acho que o grande mérito de tudo isso aí foi ter vindo, pelo menos na trindade da DC, ter vindo coisas muito boas que ajudaram a estabelecer todo o universo que veio depois, né? Veio o Superman do Byrne, né? Veio a própria Mulher Maravilha. Batman do Frank Miller, né? O ano 1. Que introduziu o Batman na história. Embora o Batman não tenha tido propriamente um reboot na cronologia, como teve, por exemplo, o Super e a Mulher Maravilha, né? O Batman, na verdade, teve apenas uma mudança de ótica, isso, digamos assim, né? Isso, e da origem, né? Alguma alteração aqui, outra ali. Porque aí teve duas coisas, né? A gente tá falando de Crise, mas paralelamente à Crise, a gente teve, quer dizer, logo depois, né, teve Cavaleiro das Trevas, né? Então, foi uma coisa que também deu um aporte de importância pro Batman completamente diferente dos outros, né? E ainda por cima, o ano 1 com o Frank Miller. Então, e outra, né? O Batman, ele já vinha seguindo naquela fase do Danny O'Neill, que ele já tinha recuperado o Batman, né? Na verdade, o Batman, ele já tinha sofrido uma reestruturação no conceito do personagem, de como todo mundo enxergava o personagem até antes da Crise. Deixa eu só fazer um acréscimo sobre o Batman. A gente comentou, por exemplo, que tanto o Superman da Era de Ouro quanto a Mulher Maravilha da Era de Ouro, só pra ficar na Trindade, tiveram um final, né? Um desfecho na história. E o Batman da Era de Ouro não aparece, porque o Batman da Era de Ouro, ele é o pai da caçadora da Terra 2, e ele já tava morto, né, na cronologia da Terra 2. O Bruce Wayne já tinha morrido, e o Robin tinha assumido como o principal herói, digamos assim. Né? Só por isso que ele não aparece em Crise. Um detalhe aí sobre o Super-Homem, a gente vai falar, é que, na verdade, a reestruturação do Super-Homem, né, o reboot do Super-Homem, veio um pouco depois de Crise, na verdade, não foi imediatamente depois. E isso teve uma coisa legal, que foi dar oportunidade para DC, por exemplo, contratar o Alan Moore e dizer, olha, a gente quer escrever a última história do Super-Homem da Era de Prata. A última história daquele Super-Homem lá que todo mundo acompanhou e tal, porque o Byrne vai assumir, vai ter um reboot, etc. E a história lá é o que aconteceu com o Homem do Amanhã, não é isso o nome da história? É, isso aí. Foi escrita depois de Crise, justamente para fechar as histórias desse Super-Homem. Né? Foram duas histórias. O Homem que Tem Tudo... Para o Homem que Tem Tudo, né? Que foi aquela do Batman, Robin lá na Fortaleza da Solidão. Que virou até episódio da Liga da Justiça. Isso, É um dos primeiros, né? E depois a última que fecha mesmo, né? Que tem mais cara de última história, né? Que é aquela que Inclusive termina com ele piscando pro leitor, né, como terminava o desenho animado lá do Super-Homem na época. E depois veio o Byrne fazendo o Homem de Aço, né? Porque o título chamava Man of Steel, né? Não chamava Superman. E aí o Byrne mudou tudo. Talvez dos três da Trindade, foi o que teve mais alteração, foi o Super-Homem. E até hoje se brinca, né? Que a origem do Byrne é a origem que vale, né? Pra você, enfim. Não se brinca, não. Não se brinca, vale, não. É fato. É fato. É a que vale. Não, é não que é vale. Que vale. Vocês estão completamente errados. É que vale. Não vamos entrar nessa discussão. A gente. Em 2013 teremos esse quebra-pau. Os ouvintes do Quadrincast já esperaram. Não existe quebra-pau. Vai lá chupar pau de canadense. Super moça de chiclete. Que violência. Super moça de chiclete, saco de porra que voa no espaço. Não vou nem falar nada. Não vamos entender. Brainiac é artista de circo. Vai te catar. 2013, voltamos a esse assunto. Eu sei que a fase do Byrne tem um monte de problema, mas as primeiras histórias definiu tudo que tinha que saber de Super-Homem que valeu. Que vale até hoje. Transformou os personagens na bosta que ele é hoje. Ai, meu Deus. Bom, olha só, cara, que absurdo. Olha como arde em alguns. Como arde, cara. Progresso arte. Enfim, teve a Mulher Maravilha, né? A gente já falou do Pérez, que o Pérez pegou e escreveu as primeiras 50 edições, 56 edições, se não me engano, da Mulher Maravilha. Desenhou até a 20 e pouco, mas roteirizou até a 50 e poucos. Puxou a Mulher Maravilha toda pra sua origem da mitologia grega e tudo mais, né? Que foi talvez a melhor fase da Mulher Maravilha na história. Bom, a gente teve também a situação do Wally West, né? Do Flash, também teve uma fase de história. Bom, a fase do Wally West foi uma fase muito legal, assim, por muito tempo, né? Na primeira fase, que agora eu não lembro o autor que escrevia, não tô lembrado. E depois com o Mark Waid, né? Mas bastante gente passou nesse meio tempo aí. É Mike Baron, né? Acho que foi o primeiro. Ah, verdade, Mike Baron. Mike Baron. Foi o primeiro. Mas não era tão bom ainda quanto ficou com o Waid. Quando ficou com o Waid, é não, verdade. Ainda tinha muita reminiscência ainda do Flash Barry Allen. E teve a situação dos Lanternas, né? Que estavam na Terra. Isso, que foi uma fase que, sinceramente, eu não achei tão bacana, assim, a tropa na Terra. Perdi um pouco do sentido pra mim. Não, isso com certeza. 30 lanternas verdes, não eram tantos, né? Vamos lá, uns 5 ou 6 lanternas verdes na Terra, de planeta diferente. Ficou meio esquisito pra mim, eu não curti tanto essa fase. Mas uma coisa que Crise possibilitou também, falando do Wade, é que o Wade pode escrever uma das melhores origens pra Liga da Justiça, né? E que, pelo menos na minha opinião, assim, que eu li, que foi a Liga da Justiça no 1, né? Que ele tinha que escrever uma Liga da Justiça que tinha se formado sem a Trindade, né? Sem os grandes, né? O Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. Mas aí... Influenciado diretamente, né? Na história. E ele faz dentro da história original da Liga mesmo, contra aqueles monstros elementais. Sim, mas aí ele parte do princípio que foi estabelecido em Crise, né? A Mulher Maravilha ainda não tinha encontrado os heróis, tudo. Ele usa toda essa fase do pós-Crise aí muito bem, né? Todos esses cânones que surgiram depois de Crise, ele usa muito bem na história. Ficou muito boa. E já que você tá falando de Liga da Justiça, né? A gente tem que lembrar que logo depois de Crise, né? Logo depois não, né? Mas em 87 saiu Lendas. No final de Lendas se restabeleceu a Liga da Justiça, mas aí a famosa Liga da Justiça do Giffen, do DeMatteis e do Kevin Maguire. É uma coisa que esse é um que a gente vive prometendo, um dia iremos cumprir, vai ser tema do Quadrincast. Até assim como Liga da Justiça no 1 também, que merece. Toda a DC pós-crise teve uma... Acho que talvez como nenhuma outra fase, assim, de um pós-reboot, vai, não tiveram tantos reboots assim, mas essa fase da DC pós-crise, todos os conceitos que foram estabelecidos ali, eles se mantiveram por muitos anos, né? Uma coisa curiosa é que dois títulos que surgem no pós-crise, e aí a DC não só estava revitalizando seus heróis, como estava aceitando propostas novas, né? São os títulos do Monstro do Pântano e do Homem-Animal, né? Que surgem completamente reimaginados e fazem um grande sucesso nas mãos do Alan Moore e do Grant Morrison. E é curioso porque os dois títulos muito elogiados logo do comecinho do reboot agora são justamente os títulos do Homem do Pântano e do Monstro Animal de novo. Oh my God! Na verdade, do Homem Animal e do Monstro Pântano, né? É bom lembrar que talvez o único título que não teve alterações significativas foram os Novos Titãs, né? Porque era o título que tava mais fazendo sucesso na DC naquela época. É, justamente Wolfman e Pérez também trabalhando nele. Não teve, mas depois teve, né? Eles tiveram que rever algumas coisas. Não, claro, porque era... Quem é a Mulher Essa Maravilha? É. Exatamente. Bom, então é isso, tropa. A gente tentou aqui falar um pouco sobre essa fantástica minissérie, né? Eu acho que todo mundo concorda que é histórica. E aqueles que puderam acompanhar, que leram a série, que espero que tenham gostado, que a gente tenha feito um podcast à altura, e aqueles que não conhecem, que podcast tenha servido para fazer vocês se interessarem por conhecer essa história. Vale muito a pena, recomendadíssima. Quem gostou do podcast, favor aí deixar seus comentários na nossa página, curtirem lá na nossa página no Facebook ou fazerem algum comentário no nosso Twitter. Valeu, desculpa, galera. Os spoilers. É, foi mal pelos spoilers aí. Para você que ainda não leu essa série depois de 25 anos e se diz fã de quadrinhos, tome vergonha nessa cara. O que eu falei? O Homem do Pântano, eu falei? E você falou Homem do Pântano e Monstro Animal. Sério? É sério que eu falei isso, cara? Gente, não bota o burrinho agora, é 1:30 da manhã. É, eu sei agora, mais do que justificado. Ah, e é bom lembrar que eu acho que o único... Vocês estão vendo como eu troco as coisas, né? Vocês estão vendo que eu tenho um problema, né? É, pois é. Ai, ai. E eu nem me dei conta, cara. Pior é isso.